Thai, escolinha de futebol, aula de futsal, aula de balé, taekwondo e muito mais em um ambiente agradável. Clube Praça de Esportes, pertinho de você, na Avenida dos Andradas, 177, em Ubá. Ligue 3531-3733 e informe-se. A praça é nossa. Jornada Esportiva Educadora. Você ganhou na promoção Conta Premiada Copasa? Ainda não? Ah, não tem problema. Tem chance amanhã. E depois de amanhã também. Conta Premiada Copasa. Prêmios de mais de R$2.000 todos os dias. Mas é todo dia mesmo. Pague sua conta com Pix, faça o cadastro em contapremiadacopasa.com.br e concorra. Onde tem movimento, tem Copasa. Governo de Minas. Aqui o trem prospera. Ubá é uma cidade forte e juntos seguimos em frente. Tãozinho Motos está de volta com atendimento e pronta para receber você. Aqui você encontra motos Honda 0km, consórcio, peças, oficina especializada e seguro para rodar com mais tranquilidade. Passe na nossa loja e conte com a nossa equipe para você seguir seu caminho. Tãozinho Motos, de volta com você. 3539-5555. Avenida Beira Rio, em Ubá, ao lado da rodoviária. Quando uma empresa fecha, não é o empresário que sofre primeiro. São os funcionários, são as famílias, são os empregos que desaparecem. As enchentes atingiram empresas de Ubá e colocaram milhares de empregos em risco. Para ajudar na reconstrução da economia da cidade, a ACI Ubá criou um fundo de apoio com PIX oficial. Cada doação ajuda empresas a reabrirem e trabalhadores a manterem seus empregos. Se você pode ajudar, doe. PIX da ACI Ubá. pix@aciubá.com.br. Repetindo, pix@aciubá.com.br. ACI Ubá, reconstruindo empresas, protegendo empregos. Padaria Ponto 15. Há mais de 20 anos, é a parada obrigatória da família ubaense, que gosta de saborear um cafezinho acompanhado de deliciosos pães quentinhos, além de bolos, biscoitos, salgados e tortas. E para facilitar as donas de casa, temos laticínios e bebidas. Padaria Ponto 15. Atende de segunda a sexta, das 6 às 20 horas, aos sábados, das 6 às 13 horas e aos domingos, até às 11h30. Padaria Ponto 15. Rua 15 de Novembro, em Ubá. Telefone 3531-5937. Alexa, tocar Rádio Educadora 97.1 FM. Isso mesmo, queridos ouvintes. É só falar. Alexa, Rádio Educadora 97.1 FM, que você ficará por dentro de toda a nossa programação. Entrevistas, promoções, notícias, entretenimento e muita música boa. Sintonize na melhor. Rádio Educadora 97.1 FM na Alexa. É só pedir. Alô, alô! Chegou a sua chance de mudar de vida com a Mineirinha da Sorte. Neste domingo, tem R$50.000 te esperando no quarto sorteio. E não para por aí. São R$5.000 no primeiro, R$5.000 no segundo e R$5.000 no terceiro sorteio, com dupla chance de ganhar. E ainda tem 10 chances de R$1.000 cada no Giro da Sorte. Tudo isso por apenas R$10. Corre e não perca essa chance de ter a sua Mineirinha da Sorte. Compre o seu título com um dos nossos revendedores ou pelo aplicativo e boa sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda o Núcleo do Câncer de Ubá, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Mineirinha da Sorte, muitos prêmios pra você. Rádio Educadora, uma parceira da Rádio Itatiaia. Educadora e Itatiaia, juntas somos a força de Minas. Você sabia que abril é o mês da prevenção à cegueira? Doenças como catarata, glaucoma, degeneração macular relacionada à idade são identificadas em uma consulta regular com seu oftalmologista de confiança para fazer uma avaliação, diagnóstico e tratamento. Lembre-se, abril marrom é o mês da prevenção à cegueira. Oftalmologia Dr. Marco Aurélio Barleta, cuidando de seus olhos hoje para que você veja bem no futuro. Rua 13 de Maio, 105, Sala 1004, Edifício Shopping Jardim. Telefone 32988993847. Quer ter sorte o ano inteiro? Vem pro Marte Minas, uai. A cada R$200 em compras, você concorre a um carro zero todo mês. E a vales compras de R$500 todos os dias. Lava louças líquido IP 7 litros, R$25,90. Fralda Turma da Mônica Giga, R$59,90. Biscoito Rosquinha Babel, 500 gramas, R$4,98. Açúcar Delta Coruripe, 5 quilos, R$11,98. Marte Minas, aqui só compra dá sorte. A Poupe Mais está com grandes ofertas com preços populares. Confira! Sabonete Glicerina Isababe 500ml, R$14,99. Toalha umedecida Isababe 100 unidades, R$7,99. Nistatina mais óxido de zinco, 60 gramas, Neoquímica, R$9,90. Show Inseto, 200ml, loção ou spray, R$16,90. Na Poupe Mais Farma, cobrimos qualquer oferta e temos entrega grátis para toda a cidade. Peça pelo telefone e WhatsApp, 3531-8633 ou 998-31-8537. Venha nos visitar, Avenida Padre Arnaldo Jansen, número 473, Santa Luzia. O que toca no mundo, toca aqui. 10h40. Essa é uma homenagem à minha diva, à minha amiga. Pedi autorização para cantar essa música. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz para merecer você, porque ninguém por mim. Quem dava eu não tava afim. Até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz, você que me faz cantar. Assim, o meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado. Tudo se transformou, agora você chegou. Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. Já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Assim, o meu coração já estava aposentado, meu sobrinho. Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado. Tudo se transformou. Vai, gente! Agora você chegou. E aí? Você que me faz feliz. Faz feliz. Você que me faz cantar. Leleco da moral. E pagode aí do Xande de Pilares, ainda bem. Música bonita da Marisa Monte, né? Música linda na voz aí da Marisa Monte, aí na versão do Xande de Pilares, versão pagode. 10h44, explosão de preços baixos, é só lá no supermercado Sacola Silva. Papel higiênico Olé, folha dupla, 20 metros com 12, R$ 9,98. Kit Scala Shampoo, 325 ml, mais condicionador, 200 ml, fragrâncias, R$ 14,99. Desodorante One Fragrâncias, 150 ml, R$ 6,99. Essência Marina Fragrâncias, 140 ml, R$ 7,99. Creme Canechon Fragrâncias, 1 kg, R$ 9,98. Toalha umedecida Isa Baby, leve 100, pague 90, R$ 9,98. O supermercado Sacola Silva fica ali na Avenida Olegário Maciel, 822, no bairro Industrial, em Ubar. Educadora. Abril chegou com mega promoção na Centro Visão. Óculos para toda a família com preços imperdíveis. Óculos de grau, óculos de sol, lentes de qualidade. Armações lindas para crianças, jovens e idosos. Tudo isso com condições especiais. Pagamento facilitado em até 12 vezes no cartão. Venha para Centro Visão e garanta estilo, conforto e cuidado com a sua visão. Estamos no Shopping Jardim. Esperamos por você. Aproveite a segunda imbatível do Nova Era. Café Pilão 500 gramas vácuo, R$ 26,90. Azeite de oliva Alma Lusa 500 ml extra virgem, R$ 27,98. Coxa e sobrecoxa congelado pacote, pif paf, o quilo, R$ 7,99. Costela de porco, peça ou pedaço, o quilo, R$ 16,99. Hambúrguer Resende 56 gramas, R$ 0,99. Papel higiênico Bimbo, 30 metros, folha dupla, leve 12, pague 11, R$ 16,99. E papel A4, Papex Brasil, 500 folhas, R$ 23,99. Ofertas exclusivas com o FB Nova Era. Mercado Nova Era. Atenção amigos e clientes, a Márcios Frios está atendendo em novo endereço e com um novo formato, Márcios Frios Express, com a qualidade e os produtos que você já conhece na Avenida Governador Valadares, no antigo Carne Nobre. E tem mais, a Márcios Frios Express também estará aberta aos domingos para facilitar ainda mais o seu dia. Passe lá e confira, Avenida Governador Valadares, no antigo Carne Nobre. Ah, e aguarde, breve, a Márcios Frios da Beira Rio estará de volta. Você é magro e quer ganhar peso? Você está precisando de Sanforte. Sanforte aumenta seu peso e sua autoestima. Sanforte é um poderoso complexo de vitaminas e sais minerais. Para esportistas, Sanforte aliado a uma alimentação balanceada aumenta a massa muscular. Sanforte previne o estresse e o cansaço físico. Sanforte reativa sua memória, melhora sua pele e seus cabelos. Com Sanforte, você terá mais disposição e energia no seu dia a dia. Sanforte! Você só encontra na Drogaria América Ubaense e nas Drogarias Santa Rita. A persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Brasil Tex está de volta e tem os melhores preços e grandes promoções. Bermudas a partir de R$15, calça jeans R$40, travesseiros a partir de R$19,90, microfibra R$17,90 o metro, Velotrol a partir de R$50 e o caminhão caçamba R$39,90. Brasil Tex, o ano inteiro com você no calçadão da São José, 281 em Ubar. Telefone 3531-5839. Amiga, que móvel maravilhoso, hein? Super moderno e com designer inovador. Linda, né, amiga? São os móveis da Saleto. Mas como eu faço para comprar? Os produtos da Saleto estão à venda nas melhores lojas da cidade. É só chegar e perguntar. Tem Saleto? Se você está precisando renovar sua cozinha e dormitório, é só chegar e perguntar. Tem Saleto? Móveis com padrões exclusivos, modernos e com a qualidade que você conhece. Saleto Móveis, o móvel que você sonhou. Sacolão, Catalão. Legumes, frutas e verduras é no Catalão. Frutas, legumes e verduras sempre fresquinhos, produtos de qualidade. E o melhor preço você encontra no Sacolão Catalão. Sacolão Catalão, saúde. Disque entregas 3531-5786. Catalão, qualidade com economia é no Catalão. Já pensou em levar a sua rádio favorita para onde for? A Rádio Educadora tem um aplicativo para você. Para baixar nosso app, é só acessar sua loja de aplicativos e digitar Rádio Educadora Ubar. Lá você poderá curtir o que há de melhor em nossa programação e ter a Educadora na palma da sua mão. Sintonize na melhor. Rádio Educadora 97.1 FM, a emissora da simpatia popular. Alô, Uba e região. É promoção e qualidade na Costa Madeireira. Aqui você encontra portas, janelas, ferramentas, telhas, caixonetes e madeiras para taipar com o melhor preço. Não perca tempo. WhatsApp 32-3531-0809. Estamos na Avenida Ângelo Espirandil, 1701, Mangueira Rural. O Fernandinho Madeiras te aguarda. Depois de dias difíceis, de perdas que pareciam impossíveis de recuperar, nós escolhemos recomeçar. O Armarinho Mosaico está de volta, com mais força, mais união e a mesma fé que nos trouxe até aqui. Cada detalhe do nosso novo espaço carrega uma história de superação e você faz parte dela. A cada cliente, a cada mensagem, a cada apoio, o nosso muito obrigado. Venha conhecer nossa nova loja, Rua Jerônimo Salgado, número 86, nos fundos do antigo Armarinho Mosaico. Ou fale com a gente pelo WhatsApp 32-35-29-3711. Armarinho Mosaico, seja bem-vindo ao nosso recomeço. Estamos apresentando Disco de Cândido. Agora 10:50, 10:50. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Amanhã o Cláudio Honor estará de volta, isso mesmo. Falei que eu estaria amanhã, mas não. Amanhã o Cláudio Honor estará de volta aqui no seu rádio, no Discote Cândido. Muito obrigado pela parceria. Eu estou indo nessa. Excelente segunda-feira, excelente feriado para você. Tchau! acabamos de apresentar pela Rádio Educadora Discote Cândido, a participação direta do ouvinte, os maiores sucessos musicais, horóscopo, informações e muita animação. Um programa líder de audiência em toda a Zona da Mata. Apresentação do disc jockey mais comunicativo de Minas Gerais, Claudionor Cândido de Sá, exclusivo da emissora da Simpatia Popular. Supermercado Master informa a hora certa. 10h56. Ofertas da semana no Supermercado Master. Arroz Code Sul, 5,16 kg, açúcar alvinho, 5,13 kg, farinha de trigo Anchieta, 1,2 kg. Desinfetante Santa Clara, 2 litros, 4,99. Pescoço de frango, 1,3 kg. Asas de frango congelada, 1,11 kg. Batata congelada Flip, 1,12 kg. Maçã de peito, com o melhor preço da cidade, só 29,90 o quilo. É isso mesmo que você ouviu. Maçã de peito só R$29,90 o quilo. Supermercado Master. Aqui o seu dinheiro vale muito mais. Venha conferir. Alô, alô! Chegou a sua chance de mudar de vida com a Mineirinha da Sorte. Neste domingo, tem R$50 mil te esperando no quarto sorteio. E não para por aí. São R$5 mil no primeiro, R$5 mil no segundo e R$5 mil no terceiro sorteio, com dupla chance de ganhar. E ainda tem 10 chances de R$1.000 cada no Giro da Sorte. Tudo isso por apenas R$10. Corre e não perca essa chance de ter a sua Mineirinha da Sorte. Compre o seu título com um dos nossos revendedores ou pelo aplicativo e boa sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda o Núcleo do Câncer de Ubá, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Mineirinha da Sorte, muitos prêmios pra você. O menor preço da cidade, Barra Mas é logo aqui. Arroz Cotrisul, R$13,99. Tá muito barato, só R$13,99. Filézinho Sassami Pif Paf, 700 gramas, R$12,49. Pernil Suíno Senhoço Frigoleste, quilo R$15,90. Açaí ou paleta ou peito Free Pie, quilo R$29,80. Vem economizar, só R$29,80. Omo 1,6 kg, R$19,90. Economia é logo aqui no Bahamas e Bahamas Mix. É logo aqui. Ubá é uma cidade forte e juntos seguimos em frente. Tãozinho Motos está de volta com atendimento e pronta para receber você. Aqui você encontra motos Honda 0 km, consórcio, peças, oficina especializada e seguro para rodar com mais tranquilidade. Passe na nossa loja e conte com a nossa equipe para você seguir seu caminho. Tãozinho Motos, de volta com você. 3539-5555. Avenida Beira Rio, em Ubá, ao lado da rodoviária. Você não pode comer nada que tudo faz mal? Você tá com gastrite, azia, mal-estar? Calma, chegou o poderoso Amargo São Raizeiro. Amargo São Raizeiro é um produto 100% natural. Ele melhora a queimação, refluxo, gordura no fígado. O Amargo São Raizeiro elimina empanzinamento, boca amarga, má digestão, anemia, mau hálito, ressaca alcoólica e ainda baixo colesterol. Amargo São Raizeiro, nesse você pode confiar. Não aceite outro, exija o legítimo. Amargo São Raizeiro. À venda na Drogaria América Ubaense e na farmácia Nossa Senhora Aparecida, próximo à Praça Guido. A persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Geral Motores, a solução para ficar de automóvel ou caminhão. Pronto combustível, economizar, leve a bomba injetora para regular. E o motor para revisar ou reformar. Geral Motores e bombas injetoras, saída de Ubá para Visconde do Rio Branco. Fone Fax 3531-1650. Geral Motores, a solução. Venha estudar na mais tradicional faculdade da região, Unipac Ubá. Cursos de excelência aprovados pelo mercado de trabalho. Garanta o sucesso de sua carreira na Unipac Ubá. Bolsas de até 100%, convênios com empresas locais e regionais. Cursos de administração, biomedicina, ciências contábeis, direito, enfermagem, engenharia civil, engenharia de produção, farmácia, fisioterapia, pedagogia e psicologia. Informações pelo site www.unipac.br ou no WhatsApp 3531-5580. A domingueira mais top do rádio começa às 9 da manhã. E suas tardezinhas de bem com a vida, de segunda a sexta, começam às 13 horas. Apoio Moreira ISO Descartáveis. Moreira ISO, ar-condicionados, peças e acessórios para refrigeração. Isopor para construção civil. Avenida Beira Rio, 820. 3531-5109. BB Auto Peças do Zezé. 3531-9350. E Auto Escola União. 3541-2990. Participe comigo, doalô.com. Zap zap do ouvinte, 32-3531-1810. Identificação, ZYN 151, 97,1 MHz. Rádio Educadora Trabalhista Limitada, a emissora da simpatia popular. Estúdio e escritório, Rua 15 de Novembro, 62, Uba, Minas Gerais. Telefone 3531-1830. Uma emissora da Organização Xavier Pereira. Souza e Filho informa a próxima atração. Mundo Esportivo. Vai pintar ou reformar? Na Souza e Filho Tintas, você encontra produtos de alta qualidade, atendimento especializado e as soluções ideais para cada projeto. Profissionais confiam, clientes recomendam. Precisa pintar? Lembrou Souza e Filho Tintas. Avenida Beira Rio, 468, em Ubá. Aberto de segunda a sábado, esperando por você. Souza e Filho Tintas, a escolha certa para a sua pintura. Mundo Esportivo, o esporte com mais emoção e alegria. Divulgando e transmitindo o esporte de Ubá, Minas, Brasil e do mundo. Apresentação, equipe de esportes da Rádio Educadora. Ouvintes do esporte, bom dia. São 11 horas 2 minutos em Ubá, cidade mais carinhosa de todo o Brasil. Está começando Mundo Esportivo, focalizando o futebol de Ubá, de Minas, do Brasil e do mundo, e o esporte em geral. Mundo Esportivo, oferecimento Sistel Contabilidade e Custos. Antes de abrir a sua empresa, vá a Sistel Contabilidade. Além de contabilidade, temos vários outros serviços a lhe oferecer: elaboração de plano de negócios, abertura e encerramento de empresas, declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica, consultoria e assessoria empresarial e planejamento tributário. A Sistel Contabilidade passa a oferecer serviços advocatícios em diversas áreas, com especialistas na área previdenciária e aposentadoria. Marque uma visita sem compromisso. Sistel, agora em novo endereço, Avenida Beira Rio, 1598, apartamento 101. Telefones 3531-4040 e 3531-4313. Na Livraria Expósito você encontra jornais, livros, revistas e artigos de papelaria. Livraria Expósito, Rua Duque de Caxias, 125, no centro de Ubá. 11 horas, 4 minutos. Jornada Esportiva Educadora. Oferecimento Super Pop, o supermercado que a dona de casa escolheu. Avenida Governador Valadares, 761, sempre com boas promoções. A Soberana Pneus, o melhor serviço em alinhamento, balanceamento, amortecedores, suspensão, escapamento e mecânica do seu carro. E ainda, o melhor preço em pneus. Avenida Beira Rio, 127, Telefone 3531 1257, no centro de Uba. Ubaense Corretora de Seguros. Seguro saúde, incêndio, vida e o seguro do seu carro. Fale com Ailton pelo telefone 3531 4894 ou vá direto à loja, na Galeria dos Viajantes, Loja K. Casa Gravina e Gravina Esporte. Agora são duas lojas em uma só para melhor atender com material esportivo que você pensar, da marca que você quiser. Casa Gravina e Gravina Esporte, na Avenida Raul Soares 490 e no Calçadão da São José, no centro de Uba. Vidraçaria União, a sua melhor opção em box temperado e comum, fechamento de pia em acrílico e vidro e muito mais. Vidraçaria União do Mário Caneschi fica na rua Marechal Floriano Peixoto, 240, na descida do Morro da Vila Casal. Telefones 3532-5655, celular 98865-1183, ou acesse Vidraçaria União, cl@gmail.com. Alô, meu povo, moradores da Ponte Preta e região, quando o sino tocar, é sinal que tem pão quentinho saindo na Casa do Pão. E tem mais, a Casa do Pão é padaria, confeitaria e lanchonete, com bolos, doces variados, salgados, sanduíches, laticínios, frios e bebidas. Casa do Pão, a padaria do sino, Avenida Olegário Maciel, 2030, Ponte Preta, em Uba. Telefone 3532-7126 ou no WhatsApp 999-34-6866. O Daniel e Ana Paula esperam por você. Você conhece o Colégio Pilar? Ensino de qualidade do maternal ao nono ano. Sistema positivo de ensino. Projeto Maker, aprender fazendo. Equipe pedagógica qualificada e comprometida. Metodologias ativas e práticas diferenciadas. Espaço externo com área para dar o direito da criança brincar. Educação com amor e excelência. Com medalhas em Olimpíadas de conhecimento e aprovação no Colune. Rua Brás Damiano, 48, bairro Eldorado, em Uba. Telefone 35410972 ou Zap 98848-8868. Seja você também sócio do Clube Praça de Esportes, o clube com a maior variedade esportiva e lazer para o associado. Natação, circuito, Muay Thai, escolinha de futebol, aula de futsal, aula de balé, taekwondo e muito mais em um ambiente agradável. Clube Praça de Esportes, pertinho de você, na Avenida dos Andradas, 177, em Uba. Ligue 3531-3733 e informe-se. A praça é nossa. Jornada Esportiva Educadora. Horas 9 minutos, Mundo Esportivo, focalizando o futebol de Uba, de Minas, do Brasil e do mundo, e o esporte em geral. O samba é romance, o samba é fantasia. 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos no sábado Vasco 2, São Paulo 1, Chapecoense 1, Botafogo 4, Vitória 0, Corinthians 0, Cruzeiro 2, Grêmio 0. Esses jogos foram no sábado. Ontem tivemos Internacional 1, Mirassol 2, Santos 2, Fluminense 3, Coritiba 2, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 1, Atlético do Paraná 0, Bragantino 4, Remo 2, Flamengo 2, Bahia 0. São os resultados da 12ª rodada. A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro foi totalmente favorável aos times do Rio de Janeiro. Os quatro venceram. Vasco venceu São Paulo, Botafogo venceu Chapecoense, Fluminense venceu o Santos e o Flamengo venceu o Bahia. Depois destes jogos, a classificação ficou assim. Em primeiro, Palmeiras com 29 pontos. Em segundo, Flamengo com 23. Terceiro, Fluminense, 23. Quarto, São Paulo, 20. Quinto, Bahia, 20. Sexto, Atlético do Paraná, 19. Sétimo, Coritiba, 19. Oitavo, Bragantino, 17. Nono, Botafogo, 16. Décimo, Vasco, 16. 11º, Vitória, 15. 12º, Atlético Mineiro, 14. 13º, Grêmio, 13. 14º, Internacional, 13. 15º, Santos, 13. 16º, Cruzeiro, 13. Na zona de rebaixamento, 17º é o Corinthians, com 12 pontos. 18º, Mirassol, 9. 19º, Remo, 8. E em 20º, a Chapecoense, também 8 pontos. A 13ª rodada começa no sábado, no Mané Garrincha, em Brasília, Botafogo e Internacional. Na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Bahia e Santos. No Barradão, é no Baenão, Remo e Cruzeiro. No Brinco de Ouro, São Paulo e Mirassol. No domingo, na Neoquímica Arena, Corinthians e Vasco. Na Arena do Grêmio, Grêmio e Coritiba. No Cícero de Souza Marques, Bragantino e Palmeiras. Na Arena da Baixada, Atlético do Paraná e Vitória. No Maracanã, Fluminense e Chapecoense. E na Arena MRV, Atlético Mineiro e Flamengo. São estes os jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. 11h14. Jornada Esportiva Educadora. Oferecimento Açougue do Braz. Há mais de 40 anos de bom atendimento e tradição. Carne bovina, suína, linguiça e carvão para o seu churrasco e muito mais. Frango recheado, carne assada, aceita encomendas de carne assada. Açougue do Braz tem ainda produtos de mercearia. Fale com o Paulinho ou a Evelyn. na rua Teodoro Machado 480 ou no telefone 3532-4802. Açougue do Brás é bom demais. Brasiltex está de volta e tem os melhores preços e grandes promoções. Bermudas a partir de R$15, calça jeans R$40, travesseiros a partir de R$19,90, microfibra R$17,90 um metro, Velotrol a partir de R$50 e o caminhão caçamba R$39,90. Brasiltex, o ano inteiro com você. No calçadão da São José, 281 em Ubá, telefone 3531-5839. É aqui na Sorelle Natura que você encontra grandes promoções. Perfumes Caiaque Sonar e Caiaque O2 masculino e feminino de R$189,90 por R$110. Perfume Homem Tato e Homem Elo de R$239,90 por R$145. Ilia Secreto e Ilia Completa de R$199,90 por R$120. Colônia Humor e Crisca Feminino de R$164,90 por R$99,90. Desodorante em creme de várias fragrâncias de R$30,90 por R$19. E o Del Corporal de várias fragrâncias de R$56,90 por R$34. Venha até a nossa loja. Estamos funcionando de 9 até as 18h30, de segunda a sexta, e no sábado até as 13 horas. Sorelle Natura Ubá, Rua Isaura Rezende, 32. Telefone e o WhatsApp 3528-3033. Novidade no restaurante Tupiara. Agora você também pode pedir delivery e receber nosso sabor aí na sua casa. Peça seu almoço pelo telefone 3528-5773, Rua José Peluso 429, bairro Peluso, das 10h30 às 15h. Restaurante Tupiara. Comida caseira, sabor de verdade. O Clube Praça de Esportes é sinônimo de tradição, lazer e constante evolução. Um gramado sintético, quadra poliesportiva reformada, piscina olímpica e professores atenciosos. Oferecemos uma estrutura completa para toda a família. Aqui você encontra futsal, futebol, taekwondo, capoeira, vôlei, muay thai, natação, zumba, balé e muito mais. Tudo pensado para o bem-estar dos nossos associados. Venha nos visitar. Avenida dos Andradas 177, Clube Praça de Esportes, onde a paixão pelo esporte une gerações. Jornada Esportiva Educadora. Que bonito é. 11h18. Santos e Fluminense jogaram ontem na Vila Belmiro. A Educadora transmitiu vitória do Fluminense por 3-2. Mas quem saiu na frente foi o Santos, fazendo 1-0, com Gabriel Barbosa fazendo 1-0 para o Peixe. Olha a falha da zaga do Fluminense, a bola vai sobrar com o Neymar, encarou, passou, deixou com o Gabriel Barbosa, pode marcar, jogou com a perna direita, bateu cruzado, botou na rede, tá no grito da galera, é gol, gol do Santos, Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa, o Gabigol, 9 na camisa, é do balanço da rede que a galera gosta. O Gabigol bagunçou o coreto do goleiro Fábio, botou no fundo da rede. Agir. gritou, galera, o Gabigol autografou no placar e escreveu 1 para o Peixe, 0 para o Fluminense. O detalhe é com você, Júlio César. Roubada de bola, o Alisson deu bobeira. O Ilharão roubou, deu toque. Foi levando, tocou pro Neymar. Ele avançou. Fluminense pediu falta. O Freitas conseguiu tomar do Neymar, mas na sequência a bola bateu no pé do Gabigol e ficou limpa para ele na entrada da área. De perna direita, que não é a boa, ele bateu no ângulo, sem chance de defesa pro goleiro Fábio. Abrindo o placar na Vila agora. O Santos tem 1, o Fluminense tem 0. Tá aí Gabigol fazendo o primeiro gol do jogo, 1-0 para o Santos. Super Pop, o supermercado que a dona de casa escolheu. Avenida Governador Valadares, 761. Sempre com boas promoções. A Soberana Pneus, o melhor serviço em alinhamento, balanceamento, amortecedores, suspensão, escapamento e mecânica do seu carro. E ainda, o melhor preço em pneus. Avenida Beira Rio 127, telefone 3531-1257, no centro de Ubá. Santos vencendo por 1-0, Gabigol teve a oportunidade de ampliar para 2, mas perdeu uma chance clara e foi castigado com um belo gol de Savarino, empatando para o Fluminense. Olha o Savarino recebendo, acertando, avançando, arriscando o chute, bateu no ângulo, golaço! Tá no grito da galera, é gol! Gol do Fluminense! Savarino! Savarino 11 na camisa! É do balanço da rede que a galera gosta! O Savarino bagunçou o Coreto no goleiro Gabriel Brazão, botou no fundo da rede, agitou a galera, o Savarino autografou no placar e escreveu tudo igual na Vila Belmiro. Para o Peixe, um para o Fluminense. O detalhe é com você, Júlio César. A jogada começou na dividida do Hércules, que ganhou no meio campo do adversário. A bola ficou com Rodrigo Castilho. Ele dominou, abriu na direita para o Savarino. Savarino pegou, avançou, encheu o pé, pegou na veia no ângulo. Um balaço, empatando a partida na Vila agora. O Fluminense tem 1, o Santos também tem 1. É um belo gol de Savarino, deixando tudo igual, 1-1. Ubaense Corretora de Seguros. Seguro saúde, incêndio, vida e o seguro do seu carro. Fale com a Ailton pelo telefone 3531-4894 ou vá direto à loja, na Galeria dos Viajantes, Loja K. Casa Gravina e Gravina Esporte. Agora, são duas lojas em uma só, para melhor atender com material esportivo que você pensar, da marca que você quiser. Casa Gravina e Gravina Esporte, na Avenida Raul Soares 490 e no Calçadão da São José, no centro de Ubá. Ainda no primeiro tempo, um belo gol de Barreal fazendo 2-1 para o Santos. O Santos no ataque, Gabigol jogou a bola na frente para o Barreal, pode marcar, saiu o goleiro, bateu por cima, botou na rede, tá no grito da galera, é gol, gol Santos. Barreal, Barreal 22 na camisa. É do balanço da rede que a galera gosta. O Barreal balançou o Corinto no goleiro Fábio. Botou no fundo da rede. Agitou a galera. O Barreal autografou. No placar escreveu: dois para o Santos, um para o Fluminense. O detalhe é com você, Júlio César. Golaço do Barreal na Vila Belmiro. Jogada começou com o lançamento pro Gabigol lá na direita. Ele foi avançando, tentou o toque pro Barreal no meio. O James antecipou mal e o Barreal ficou com a sobra. Na saída do goleiro Fábio, pressionado pelo Guga, ele deu uma bela cavadinha de perna canhota, encobrindo o goleiro Fábio. Passando novamente à frente no placar na Vila. O Santos tem dois, o Fluminense tem um. Pois é, esse foi o placar do primeiro tempo. Vidraçaria União, a sua melhor opção em box temperado e comum. Fechamento de pia em acrílico e vidro e muito mais. Vidraçaria União, do Mário Caneschi, fica na rua Marechal Floriano Peixoto, 240, na descida do Morro da Vila Casal. Telefones 3532-5655, celular 98865-1183, ou acesse Vidraçaria União, cl@gmail.com. Você conhece o Colégio Pilar? Ensino de qualidade do maternal ao nono ano. Sistema positivo de ensino. Projeto Maker. Aprender fazendo. Equipe pedagógica qualificada e comprometida. Metodologias ativas e práticas diferenciadas. Espaço externo com área para dar o direito da criança brincar. Educação com amor e excelência, com medalhas em Olimpíadas de Conhecimento e aprovação no Colune. Colégio Pilar, Rua Brás Damiano 48, bairro Eldorado, em Ubá. Telefone 35410972 ou zap 98848-8868. Segundo tempo, Santos não conseguiu segurar o Fluminense, empatou com Castilho, fazendo placar de 2-2. Olha o Fluminense no ataque, a zaga tira, a bola vai sobrar na direita para o Savarino, deu um corte para dentro, passou, tocou no Guga, foi na linha de fundo, cruzou na cabeça, botou na rede, tá no grito da galera. Castilho, Castilho, é do balanço da rede que a galera gosta. O Castilho balançou o Corinto no goleiro Brazão, botou no fundo da rede, agitou a galera. O Castilho autografou. Belmiro, dois pra lá, dois pra cá, 2-2 Santos e Fluminense. O detalhe é com você, Júlio César. Primeira tentativa de cruzamento. Gabriel Brazão afastou. A bola sobrou para o Hércules na intermediária. Ele tocou para o Savarino. Do Savarino para o Guga, fazendo a passagem pela direita. Guga cruzou de primeira para fora da pequena área, onde estava posicionado Rodrigo Castilho. Ele antecipou o zagueiro e numa bela cabeçada ao estilo de centroavante. Desviou do goleiro Brazão, empatando a partida na Vila novamente agora. O Santos tem dois, o Fluminense tem dois. Aí, 2-2, gol de Castilho para o Fluminense. É aqui na Sorelli Natura que você encontra grandes promoções. Perfumes Caiaque Sonar e Caiaque O2, masculino e feminino, de R$ 189,90 por R$ 110. Perfume Homem Tato e Homem Elo, de R$ 239,90 por R$ 145. E Lia, Ilia Secreto e Ilia Completa, de R$ 199,90 por R$ 120. Colônia Humor e Crisca Feminino, de R$ 164,90 por R$ 99,90. Desodorante em creme de várias fragrâncias, de R$ 30,90 por R$ 19,00. Ideal Corporal de várias fragrâncias, de R$ 56,90 por R$ 34,00. Vem até a nossa loja, estamos funcionando de 9 até às 18h30, de segunda a sexta, e no sábado até às 13 horas. Sorelli Natura Ubá, na Rua Isaura Rezende 32, no centro. Telefone e o WhatsApp 3528-3033. Novidade no restaurante Tupiara. Agora, você também pode pedir delivery e receber nosso sabor aí na sua casa. Peça seu almoço pelo telefone 3528-5773. Rua José Peluso, 429, bairro Peluso, das 10h30 às 15h. Restaurante Tupiara, comida caseira, sabor de verdade. 2-2 estava o jogo, até que John Kennedy resolveu fazer o Fluminense ser o vencedor na tarde de ontem, na Vila Belmiro, fazendo o terceiro gol do Fluminense. Pelo lado esquerdo com o Guilherme Arana, voltando no Guga, movimentando o Fluminense, recebendo pelo lado direito Otávio, joga a bola na frente pro Riquelme, encarou, passou, carregou, tocou a bola no Guga, jogou pra área, chegou e empurrou pra rede, tá no grito da galera, é gol, gol a galera gosta. O John Kennedy bagunçou o goleiro no goleiro Brazão, botou no fundo da rede, agitou a galera. O John Kennedy autografou no placar e escreveu 3 para o Fluminense, 2 para o Santos, e o detalhe é com você, Júlio César. Bola de pé em pé com jogada do Guga, participando intensamente do lance. Toca pra cá, toca pra lá, Riquelme também participando. No final, Riquelme tocando pro Guga. Guga levantou a cabeça, fez o cruzamento. Ela passou pelo Castilho, mas encontrou John Kennedy lá no segundo pau. E de perna canhota, de chapa, ele tocou. A bola ainda resvalou na trave e foi pro fundo da rede. Virando o placar na Vila Belmiro agora. O Santos tem dois, O Fluminense tem 3. Achei que o goleiro do Santos falhou nesse gol. Açougue do Braz, há mais de 40 anos de bom atendimento e tradição. Carne bovina, suína, linguiça e carvão para o seu churrasco e muito mais. Frango recheado, carne assada, aceita encomenda de carne assada. Açougue do Braz. Tem ainda produtos de mercearia. Fale com o Paulinho ou a Evelyn, na rua Antônio Machado 480 ou no telefone 3532-4802. Açougue do Braz, é bom demais. Brasiltex está de volta e tem os melhores preços e grandes promoções. Bermudas a partir de R$15. Calça jeans R$40, travesseiros a partir de R$19,90, microfibra R$17,90 um metro, Velotrol a partir de R$50 e o caminhão caçamba R$39,90. Brasiltex, o ano inteiro com você, no calçadão da São José, 281, em Uba, telefone 3531-5839. Que bonito é ver o samba no TV, assistir o batuqueiro, uma roda começar. Que bonito é a mulata requebrando, os tambores repicando, e na escola desfilar. 11:36, tivemos dois meios de semana dedicados a Sul-Americana e Libertadores. Esse próximo final de semana, nós teremos a dedicação da Copa do Brasil, quinta fase da Copa do Brasil. Teremos na quinta-feira, dia 23, na Arena MRV, Atlético Mineiro e Ceará. O jogo da volta será na quarta-feira, 13 de maio. Na quarta-feira, no Serra Dourada, teremos... Quarta-feira, dia 22, teremos Goiás e Cruzeiro. O jogo da volta será na terça, dia 12, no Mineirão. Teremos na quinta-feira, dia 23, Atlético do Paraná e Atlético Goianiense. O jogo da volta será na quinta, dia 14 de maio, no Antônio Ascioli. Teremos na quarta-feira no Maracanã, Flamengo e Vitória, quarta-feira, dia 22. E a volta será na quinta-feira, dia 14, no Barradão. Na Arena do Grêmio, amanhã, terça-feira, dia 21, Grêmio e Confiança. A volta será na quinta-feira, dia 14 de maio. Também amanhã, no Mangueirão, Paysandu e Vasco da Gama, às 21h30. Jogo da volta em São Januário, na quarta-feira, dia 13 de maio. Teremos na quarta-feira, dia 22, Fortaleza e CRB. A volta será na quinta, dia 14 de maio, no Rei Pelé. Na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, na quarta-feira, dia 22, Bahia e Remo. A volta na quarta-feira, dia 13, no Mangueirão. No Nilton Santos, o Engenhão, amanhã, às 17 horas, Botafogo e Chapecoense. A volta será na quinta-feira, dia 14, na Arena Condá. Teremos no Cícero de Souza Marques, na quarta-feira, dia 22, Bragantino e Mirassol. A volta será na quarta-feira, 13 de maio, no Maião. Teremos na Ressacada amanhã Barra de Santa Catarina e Corinthians. A volta será na quinta, dia 14, na Neoquímica Arena. Operário do Paraná e Fluminense, na quinta-feira, no Germano Krüger, às 21h30. A volta será na terça-feira, dia 12, no Maracanã. Teremos Palmeiras e Jacuipense, na quinta-feira, dia 23, no Allianz Parque. A volta será no Estádio do Café, na quarta-feira, 13 de maio. Atlético Clube Internacional, na quarta-feira, dia 22, no Orlando Scarpelli. A volta será no Beira-Rio, na terça-feira, dia 12 de maio. Santos e Curitiba, na quarta-feira, dia 22, na Vila Belmiro. E a volta será na quarta-feira, dia 13, no Couto Pereira. E para finalizar, São Paulo e Juventude jogam amanhã no Morumbis. E a volta será na quarta-feira, dia 13, no Alfredo Jaconi. São os jogos da Copa do Brasil de 2026. 11 horas 41 minutos. Alô, meu povo, moradores da Ponte Preta e região. Quando o sino tocar, é sinal que tem pão quentinho saindo na Casa do Pão. E tem mais: a Casa do Pão é padaria, confeitaria e lanchonete, com bolos, doces variados, salgados, sanduíches, laticínios, frios e bebidas. Casa do Pão, a padaria do sino. Avenida Olegário Maciel, 2030, Ponte Preta, em Ubá. Telefone 3532-7126. Ou zap 999-34-6866. O Daniel e Ana Paula esperam por você. O Clube Praça de Esportes é sinônimo de tradição, lazer e constante evolução. Com gramado sintético, quadra poliesportiva reformada, piscina olímpica e professores atenciosos. Venha nos visitar na Avenida dos Andradas 177, Clube Praça de Esportes, onde a paixão pelo esporte une gerações. Onze horas 43 minutos, Mundo Esportivo, focalizando o futebol de Ubá, de Minas, do Brasil e do mundo, e o esporte em geral. Chamado de rei após brilho contra o PSG, Endrick divide louros. Cafu exalta Endrick e diz que vai ser peça fundamental para a seleção. Exame indica lesão muscular na coxa e Paquetá desfalca o Flamengo. CBF divulga revisão do VAR no pênalti anulado em Palmeiras e Atlético do Paraná. Chefes da Fórmula 1 se reúnem e debatem possíveis mudanças nas regras da Fórmula 1, alvo de reclamações dos pilotos antes de retorno. 11 horas 44 minutos e 30 segundos. Mundo Esportivo parando por aqui. Vem aí o programa Sindicato Rural em Marcha. E na sequência teremos o jornal Em Dia com a Notícia, apresentado por Carlos Roberto Sodré. Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido: fazer parte da sua economia. Pernil suíno peça pedaço 15,98 quilo. Coxa com sobrecoxa de frango 7,90 o quilo. Salsicha Sadia 7,98 quilo. Filé de peito Sadia pacote 1 quilo 17,98. Batata BH 1 kg 17,99. Bridon Pilsen 473 ml 3,48. Supermercados BH, faz parte de você. Beba com moderação. Identificação ZYN 151 97,1 MHz. Rádio Educadora Trabalhista Limitada, a emissora da simpatia popular. Estúdio e escritório, Rua 15 de Novembro 62, Uba, Minas Gerais. Telefone 3531-1830. Uma emissora da Organização Xavier Pereira. Bom dia, ouvinte. Bom dia para você, produtor, produtora rural. Tá no ar o Sindicato Rural em Marcha, aqui comigo, André Ribeiro, pela Rádio Educadora FM 97,1. Hoje o assunto do programa do sindicato: é possível produzir carne e leite com o mesmo rebanho? É uma pergunta que às vezes a gente ouve, acompanha, né? Com tecnologia, melhoramento genético, produtores do Brasil têm mostrado que é possível sim. Condição básica para produção de leite, a prenhez de vaca em fazendas leiteiras também pode ser um desafio para o produtor. Isso se dá porque quando o bezerro gerado é macho, e como se o pecuarista tivesse na mão um mico. É verdade, gente? Com genética leiteira, esse animal não produz leite, afinal é macho. E nem carne, porque ele é de uma raça leiteira. Então o que fazer com essa cria? Alguns produtores relatam que já chegaram a pagar para retirar o animal da propriedade, porque como não tem valor comercial, acaba causando muito prejuízo. Incomodados com a situação, produtores estão aderindo uma estratégia importada da América do Norte: inseminar vacas de leite com sêmen de raças de corte, chamada Beef on Dairy. A prática permite aproveitar parte da cria para a produção de carne e, ao mesmo tempo, melhorar o perfil genético do rebanho. Para receber o sêmen, as vacas usadas são das raças holandesas e Jersey, e o sêmen veio da raça chamada Angus. Isso tudo visa um maior valor agregado para esses animais. O Angus é um animal que tem gerado ganho genético em menor tempo e também com melhor aproveitamento em relação ao que ele consome comparado com a quantidade de carne produzida. A avaliação genômica é a principal ferramenta utilizada ao longo do processo. É a partir da análise do potencial genético de cada vaca que o produtor vai decidir qual será inseminada e com qual genética. Com a nova estratégia, ganhos genéticos são importantes. Desde 2019, o volume de leite produzido pelo rebanho dobrou e o teor de gordura, fundamental para a produção de queijos e derivados, aumentou 5 vezes. O tamanho desse rebanho se manteve o mesmo, só que a eficiência aumenta porque você acaba ficando com animais que realmente têm alta produção. O Beef on Dairy melhora o faturamento, sem sombra de dúvida, mas é um negócio que vai além do valor criado financeiramente. Produtores que adotam esse protocolo buscam, acima de tudo, um destino justo para esses animais que em outro contexto seriam descartados. E a gente falou aí de gado, né? Agora a gente vai mudar o assunto. A gente vai falar de ovos brancos e vermelhos. Você sabe qual que é a diferença entre eles? Olha, esses ovos podem ser diferenciados por vários fatores, pessoal: a raça da galinha, o peso, a produção e a cor. Os ovos, durante muito tempo, foram considerados os vilões da alimentação humana e muitas vezes ligados a doenças cardíacas, pressão alta, diabetes. Estudos recentes mostram que os ovos têm muitos efeitos positivos na nossa saúde. O ovo acaba de ser apontado como um dos principais alimentos capazes de aumentar a saciedade e prevenir ataques de gulodice, especialmente se for incluído no café da manhã. Já viu aqueles ratos e ratas de academia que levam um pote de claras para comer no trabalho? pois exageros à parte, eles estão cobertos de razão em escolher essa porção do ovo para alimentar a musculatura. Fatores positivos ligados à melhora da visão, diabetes e da memória também estão associados a este rico alimento. Agora você sabe qual a diferença entre os tipos de ovos? Os ovos podem ser diferenciados por vários fatores, como eu acabei de falar mais cedo: raça da galinha, peso, produção e a cor. A cor do ovo é determinada pela raça da galinha e pelo clima do local onde ela vive. Galinhas com penas brancas ou azuladas produzem ovos brancos ou também azulados, enquanto galinhas com pena marrom, vermelha ou bege produzem ovos mais escuros, conhecidos como ovos vermelhos. O clima também influencia na cor deles, tá, gente? Em regiões mais quentes, os ovos são mais claros, enquanto em regiões mais frias, eles são mais escuros. E os ovos podem ser classificados por peso, tipo jumbo, extra grande, médio e também pequeno. Esses ovos podem ser diferenciados de acordo com a produção, como orgânicos, caipiras e ovos de granja. Ovos orgânicos são produzidos por galinhas alimentadas com ração orgânica, sem agrotóxicos, hormônios, antibióticos e aditivos químicos. Ovos caipiras são aqueles produzidos por galinhas criadas em casa, sem certificação. Já os de granja são produzidos por galinhas confinadas por muito tempo e em condições adversas. Agora, a questão do valor nutricional deles vai depender muito da raça da galinha e principalmente da alimentação que ela recebe, como rações e aditivos minerais. Olha, gente, o período de chuvas está aí, né? Muito calor, muita umidade no ar e vem aquela velha preocupação: o famoso Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Mais que isso, a gente tem a ver com o agro, pessoal. Olha, então a principal maneira de combater o Aedes aegypti, transmissor da doença, é não deixar água acumular. Isso todo mundo está cansado de saber. De acordo com os órgãos que trabalham com essa parte da doença, né? Os órgãos de saúde, Ministério da Saúde, as temperaturas elevadas da estação associadas ao maior volume de água contribuem para a proliferação do mosquito transmissor dessas doenças. Porém, temos algumas plantas que funcionam como repelente do mosquito, e aí entra o agro, pois liberam odores desagradáveis para ele. Algumas são citronela, alecrim, cravo de defunto, lavanda, crisântemo, tá? Lembrando que o Aedes aegypti transmite a dengue, a zika e a chikungunya. O alecrim é uma erva aromática usada na culinária, possui aroma forte e pode ser plantada tanto no solo como em vasos e jardineiras. Além do uso como tempero para ressaltar o sabor de diversos pratos, auxilia no combate à dengue. Em média, a colheita ocorre 3 meses após o plantio da muda. Além do uso na fabricação de produtos aromáticos, a citronela repele insetos naturalmente, em razão da produção de um óleo com odor desagradável. Para cultivá-la em casa, é importante preparar solos porosos, drenados e com matéria orgânica, e realizar o plantio em dias chuvosos para impedir que as raízes fiquem secas. Procurada muito no dia de finados para homenagear amigos, familiares que já partiram, o crisântemo é outra que é capaz de afastar o mosquito Aedes aegypti. Ele se desenvolve em dias mais curtos, como no inverno, mas pode florescer em outros meses também, se o plantio da muda for realizado em estufas com tecnologia para escurecimento artificial. De plantio simples, a lavanda também não requer muitos cuidados. No cultivo da lavanda, é opção para afastar também o mosquito da dengue. Para facilitar o crescimento, o ideal é deixar o vaso em um canto bem claro da casa, regar apenas o solo, pois a umidade em excesso pode contribuir para o surgimento de pragas e doenças. E ainda temos outras condimentares que podem contribuir nesse processo, caso do manjericão e do orégano. Sempre lembrando, gente, que essas plantas não matam o mosquito. Tem muita gente que acha que são plantas que matam o mosquito, elas apenas repelem. E a melhor forma de combate, eu vou repetir aqui, continua sendo evitar água parada. Por isso você tire aí 10 minutinhos por semana, faça uma vistoria na sua casa, no jardim, no quintal, na sua propriedade rural, essa guerra é de todos e o agro está aí à disposição como as plantas repelentes para a gente poder acabar aí, enfim, com esse mosquito que é muito difícil, né? Tratar de um país tropical, de difícil controle, temperaturas altas, a gente tem que fazer, cada um fazer a sua parte, limpar terrenos, os ralos de banheiro, tratar bem as piscinas, né? E essas plantas repelentes, de certa forma, elas auxiliam nesse trabalho. Para você que quer fazer um jardim, quer fazer uma jardineira, fazer um plantio em vaso, importante escolher bem um substrato, né? Um substrato bem drenado, poroso, não molhar demais, não deixar essa umidade em excesso. E uma outra coisa importante também é saber, como eu acabei de falar ali, qual planta se adapta melhor à sua condição aí. Se você tem mais sol na sua casa, menos sol, um pouco mais de sombra, se a planta gosta um pouco mais de frio, um pouco mais de calor, enfim, essas dicas são fundamentais, tá bom, gente? O programa do sindicato está ficando por aqui. Gostaria de agradecer muito a sua audiência. Tenham todos aí uma ótima tarde e até amanhã. Um grande abraço. Souza e Filho informa a próxima atração. Em dia com a notícia. Vai pintar ou reformar? Na Souza e Filho Tintas você encontra produtos de alta qualidade, atendimento especializado e as soluções ideais para cada projeto. Profissionais confiam, clientes recomendam. Precisa pintar? Lembrou Souza e Filho Tintas. Avenida Beira Rio, 468, em Ubá. Aberto de segunda a sábado, esperando por você. Souza e Filho Tintas, a escolha certa para a sua pintura. Todos os dias, ao meio-dia, você tem encontro marcado com a notícia. Com a informação correta e imparcial. Líder de audiência na cidade e na região. Mais de 30 anos trabalhando para informar. Levando a notícia onde quer que você vá. O compromisso com a verdade em primeiro lugar. Em dia com a notícia está no ar. Em dia com a notícia. Em dia com a notícia. Fique você também. Em dia com a notícia. O tempo é o pai de todas as verdades. Fique com a gente. Aí vem o jornal líder de audiência na cidade e na região, Arma e Voz do Povo. Em dia com a notícia. Oferecimento Unifagoc, o melhor centro universitário de Minas Gerais com medicina top 1 do estado e top 5 no Brasil. Conheça todas as graduações em unifagoc.edu.br. Unimed UBA, Ultraimagem, precisão em diagnóstico. Cartão preferencial São Januário, descontos, segurança e tranquilidade. 3539-7900. WhatsApp 32 99930 9098. PMT Peças e Serviços, agora em dois endereços. Avenida Ex-Combatentes 2628, em frente à garagem da Unida, e no Vila Nova Era. E UBA Connect, a internet que entende você. Assine agora 32 3541 6262 ou acesse nosso site ubaconnect.com.br. Boa tarde, Jornal em Dia com a notícia, edição 18.561, 20 de abril de 2026, segunda-feira. Manchetes do dia. Moradora da rua Henrique Parma reclama de um matagal, cobras e outros bichos estão tirando o sossego do pessoal. A senhora Maria José, a mariquinha da Vila Casal, reclama que o mutirão de exame de vista não atendeu a todos, só uns, e os outros ficaram para depois. Uso de inteligência artificial será desafio nas eleições. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no seu jornal. Em dia com a notícia. Meio-dia, 3 minutos e meio. Hora oficial de Brasília. Trabalhos técnicos de JG, com reportagens de Júlio César Gomes, produção e apresentação de Carlos Roberto Sodré. Em dia com a notícia. Autêntico. A voz de Ubai Região. Em 94,5, a rádio da sua vida. 97,1, Educador FM, a emissora da simpatia popular. Muito obrigado, JZ. Vamos para mais uma semana aí de um feriadão. Hoje, ponto facultativo nos principais segmentos dos serviços públicos, mas muita coisa funcionando, como o Jornal em Dia, por exemplo, ao vivo aqui na Educadora. Você que está aí acompanhando a gente através das poderosas ondas da Educadora, muito obrigado mesmo nas companhias, nas faixas digitais ou também no seu velho e bom rádio de pilha. Muito obrigado, viu? Mas semana passada nós perdemos o Oscar Schmidt, né, gente? Grande ídolo do basquete. E quando eu vejo certas marcas, eu cito sempre aqui a do Cristiano Ronaldo, que treina. O Oscar Schmidt foi a mesma coisa. Se você, jogador de basquete, você vai aperfeiçoar naquilo que você faz, é ou não é? Se você é piloto de Fórmula 1, tem que ser piloto como o Ayrton Senna foi, o melhor na sua época. Cristiano Ronaldo, no futebol, a mesma coisa. O cara treina, o cara busca, através do seu esforço, representar a competência que tem. Não é sorte, não é mídia, não é o patrocinador. Aliás, patrocinador não patrocina ninguém se não tiver resultado. Patrocinador não tem o dinheiro dele para jogar na lata do lixo, do ralo. Absolutamente. O patrocinador patrocina quem dá resultado, quem tem resultado, quem colhe resultado. Então, Oscar Schmidt, 7, 8 horas de treino todo dia, com em média de 1.000 arremessos. É por isso que o cara foi o mão santa. É por isso que o cara foi o sucesso que foi entrando sua vida e deixou a gente muito precocemente, 68 anos. Uma pena, né? 1.000 arremessos em média diariamente para ser esse cestinha maravilhoso que foi o nosso Oscar Schmidt, que foi descansar mais cedo aos 68 anos. Então o sucesso veio através do seu esforço. Não foi através da mídia, não foi através do patrocínio, muito menos a torcida. Claro que tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda. Mas se não tiver o esforço, onde eu ouço dizer hoje que tem pessoas que ganham sustento para falar mal dos outros, eu ouço isso por aí, tem gente que não. Tem gente que tem honradez e que ganha mesmo dinheiro para sustentar os seus negócios, a sua família, para sustentar aquilo que ele se propõe através do esforço, do suor. Isso é realmente... Ele deixou uma marca e deixou um exemplo, né? Um exemplo. E com essa mensagem, a gente começa mais uma edição do Jornal Em Dia com a Notícia. Brasil! Em Dia com a Notícia. Credibilidade, transparência, verdade. Aqui, na Educadora. Em Dia com a Notícia. Oferecimento. Já cuidou da sua saúde hoje? A Unimed UBA convida você e sua família para o Saúde em Ação. Uma manhã com atividades, orientações e muito bem-estar. Dia 25 de abril, na Praça São Januário, de 8 às 11 horas da manhã. Vai ter medição de pressão, avaliação do índice de massa corporal, alongamento, aula de dança e muito mais. Participe. Unimed UBA. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Dr. Júlio César Ferreira da Silva, diretor técnico médico, CRMMG 19736, ANS 362573. Você quer fazer medicina entre os melhores do Brasil? O seu lugar é na Medicina Unifagoc em UBA, a única com CPC nota máxima em Minas, a quinta melhor do Brasil e alta proficiência no Enamed. As inscrições do vestibular para quem quer estudar a partir de agosto terminam dia 4 de maio. Prova dia 9 de maio em UBA, Belo Horizonte e Vitória. Saiba mais em unifagoc.edu.br. A sua história começa na Medicina Unifagoc, a top 1 de Minas. O Hospital São Januário apresenta solução certa para você e sua família usufruírem de serviços de qualidade a preços acessíveis. Cartão preferencial São Januário, sem carência nem burocracia. Você tem acesso a consultas com médicos especialistas e exames com descontos especiais e ainda atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cartão preferencial São Januário. Venha conferir. Ligue 3539-7900 ou no WhatsApp 99930-9098. A saúde da sua família em primeiro lugar. Diretor Técnico Médico Dr. Fernando Luiz Fortucci Lopes, CRM 12681, RQE 4599. Ofertas dos supermercados Líder. Arroz leve este pacote com 5 quilos de R$ 13,99 por R$ 12,99. Maionese Helma, sachê 1 quilo de R$ 16,99 por R$ 15,99. E ainda você vai comprar no Líder Feijão Vermelho Super Mais 1 quilo de R$ 6,49 por R$ 5,99. Macarrão Que Delícia com ovos 400 gramas, R$ 1,89. Café Pilão Vácuo 500 gramas de R$ 26,90 por R$ 25,90. Biscoito Marilã tortinhas, 300 gramas, de R$ 6,49 por R$ 5,99. Açúcar Cristal Delta, 5 quilos, de R$ 13,99 por R$ 12,99. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, de R$ 5,99 por R$ 5,59. Supermercados Líder, há 24 anos fazendo parte do dia a dia da sua família. Uba, Rodeiro Duas Lojas e Piraúba. Venha para o Líder você também. A BMT Peças e Serviços comunica aos seus clientes, amigos e parceiros que estamos funcionando em novo endereço. Nossa oficina está na Avenida Ex-Combatentes, 2628, em frente à garagem da Unida. Nossos profissionais estão prontos e preparados com equipamentos novos e modernos para receber seu carro. Aqui na BMT Peças e Serviços, trabalhamos com injeção eletrônica, limpeza de bico, alinhamento e balanceamento, limpeza de arrefecimento, troca de óleo, serviços de suspensão, freios, embreagens e revisão completa. Venha nos fazer uma visita. Se você está procurando peças para o seu carro, a BMT Peças é o lugar certo. Trabalhamos com peças para veículos da linha leve, nacionais e importados. Estamos funcionando no Vila Nova Era, saída para Visconde do Rio Branco, mas se preferir, ligue 3539-3800 que levamos as peças até você. Nossa equipe está te esperando. Siga nossa página no Instagram BMT Autopeças Ubá. Atenção, a Prefeitura de Ubá informa. O cadastro emergencial para famílias atingidas pela enchente continua aberto. Ele é obrigatório para quem precisa acessar os benefícios. O atendimento acontece no Fórum Cultural, na Secretaria de Desenvolvimento Social, de segunda a sexta-feira, agora em novo horário, das 8 às 16 horas. E atenção, quem já fez o cadastro não precisa refazer. Em caso de dúvidas, faça contato pelo WhatsApp 3541-8535. Prefeitura de Ubá. Viva as melhores experiências. Aproveite cada momento. Turbine suas emoções. Plano de 500 mega por R$ 99,90 mensais. Internet ilimitada. Instalação grátis mais Wi-Fi turbo. Planos de até 600 mega. Só na Ubá Connect. Assine agora 32-3541-6262 ou acesse nosso site ubaconnect.com.br. Ubá Connect. A internet que entende você. Na Ultraimagem, a nossa ressonância magnética é referência porque combina precisão, conforto e um cuidado que olha além do exame. Todos os dias, nossa equipe trabalha para que você se sinta acolhido e confiante. Do primeiro atendimento à entrega do laudo. Ultraimagem, há mais de 30 anos, transformando tecnologia em diagnóstico humanizado. Praça das Mercês, 88, Centro, Ubá. Médico técnico responsável, Márcio Luiz Rinaldi, CRM 25839. Em dia com a notícia. O jornal falado mais ouvido de Ubá e região. Um informativo verdadeiro. Aqui você tem vez. Aqui você tem voz. Peça, reclame, questione, exija seus direitos. Bote a boca no trombone. Olha, a moradora da rua Henrique Parma reclama de um matagal. Cobras e outros bichos estão tirando o sossego do pessoal daquelas imediações. Então vou chamar o repórter Júlio César Gomes. Júlio César, bem-vindo, boa semana para você e uma boa tarde. Boa tarde, Sodré, boa tarde, ouvintes do Jornal Em Dia com Notícia. A nossa reportagem conversa agora com a Maria. Maria é moradora da rua Henrique Parma, no bairro Industrial. Maria, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, você? Ótimo. Maria, o que está acontecendo aí na rua Henrique Parma, que está tirando aí um pouquinho o seu sossego? Ah, é um matagal, que meu marido já viu uma cobra lá, mas não deu para matar. Rato, os meus inquilinos estão pedindo que como é que vai fazer que tem rato entrando dentro de casa, até na minha já entrou. E eu, toda vez que eu dependo deles, no caso, para limpar o lote, eu tenho que ir dar para cima e ir na casa do dono ou da sogra, o que for, para pedir. Os outros não fazem nada. Eu falei, podia ser uma baixa assinada, que sabia que todo mundo estava por conta. Quando vai julgar móveis, faz um tirão que está parecendo essa enchente que passou. Graças a Deus, antes de ontem, tirou. Agora tá esse matagal, você não vê mais nada, não. São uns três lotes ao redor de casa. Henrique Parma com o Zé Gobert de Melo. Entendi. Agora, ô Maria, esses lotes são vazios, né? Vazios assim, vazios, né? Cheio de mato, né? Cheio de sujeira. Isso, né? Vazios de construção, mas de mato é lotado. São ao lado da sua casa? Ao lado. Certo. E eles são abertos, são cercados, Maria? Ah, tem uma cerquinha lá. Mas o mato já está, já no passeio, saltou para fora, da prefeitura, está tudo inteiro. E tem muito tempo que esses lotes estão sujos assim? Ó, durante o tempo todo, ninguém faz nada. Só limpa quando eu peço a reclamação. Esse foi limpado em dezembro. Quase 5 meses já, hein? É, e eu pedi o Celim, que é a irmã dele. Falei, Celim, faz favor para mim, fala com a Selma, que limpa o lote, ou esse tá me prejudicando mais. Aí ele falou, vou falar, mas não sei se ela vai, atender. Falei, tem que atender, o lote é dela, uai. Aí só assim também, aí vim embora. É, então vamos aguardar uma solução, vamos pedir aí aos proprietários desses terrenos, ali na Henrique Parma, bairro industrial, para que providencie a limpeza desses terrenos e caso eles não façam, que a fiscalização da prefeitura vá até o local, notifique os proprietários do terreno para que façam a limpeza e caso não façam, eles entram, façam a limpeza e cobrem depois do proprietário. Tá bom, Maria? É, porque eu conheço pessoas que estão pagando aí multa de lote cá na Sim. Ponte Preta. Lá está dentro da cidade e ninguém faz nada, uai. É, vamos acionar aqui. Eu gostaria muito que eu chegasse em casa uma hora e que não tivesse batido a zero no chão. Ó, atenção pessoal aí do meio ambiente, da fiscalização. Rua Henrique Parma, qual o número aí, ô Maria? Meu 110. Número 110, ao lado do número 110, Rua Henrique Parma. Atenção, fiscalização do meio ambiente, prefeitura. Vamos notificar lá os proprietários para que façam a limpeza do terreno e a limpeza periódica. Não é uma vez e deixar um ano inteiro lá sem limpar também, não. Façam a limpeza periódica desse terreno, porque está trazendo problemas aí para os vizinhos. Muito bicho, né, Maria? Isso. É, fora são três lotes, esse é o maior, mas do lado de cima também está prejudicando, é muito mato. Tem outros também, né? Tem. É, e além do perigo de cobras, de insetos, de ratos... Tem sim, tem. Tem o perigo também da dengue, né? Com certeza, porque o pessoal joga até lixo, uai. Pois é, e é um problema sério, a gente vem enfrentando um grande problema aí com essas arboviroses. Meu Deus do céu. E todo mundo tem que colaborar. Então, a minha filha essa semana teve suspeito de dengue. E às vezes é uns matos sim que faz essa parada de água aí. Com certeza, com certeza. O Maria, está feita aqui então a sua reclamação, Rua Henrique Parma, número 110. Isso. Ao lado tem terrenos vazios, vazios não, abandonados, cheios de matos. Aquela, né? Nessa esquina aí. Ok, então, Maria. Ai, moço. Por favor, muito obrigado. Nós que agradecemos. Valeu. E vamos tentar solucionar, ajudar na solução do problema. Com certeza. Se Deus quiser, vai dar certo. Um grande abraço. Estou pedindo nada mais. Obrigado, igualmente. Para o Jornal em Dia com a Notícia, repórter Júlio César Gomes. Estamos apresentando Jornal em Dia com a Notícia. Plantão policial. Motociclista se envolve em acidente na rodovia em São João Nepomuceno e morre no hospital em Juiz de Fora. De acordo com o comando da Polícia Militar, o acidente ocorreu próximo do Recanto das Águas na rodovia LMG 858, logo depois da saída de São João Nepomuceno para Descoberto. O motociclista foi socorrido para o pronto atendimento médico de São João Nepomuceno. Ele teve muita perda de sangue e fratura exposta de uma das pernas. De forma preliminar, o motociclista teria invadido a contramão e colidido frontalmente contra um automóvel, cuja motorista não se feriu. Após dar entrada no ambulatório, ele foi transferido para o hospital em Juiz de Fora, em estado grave pelo SAMU de São João Nepomuceno. Polícia Militar Rodoviária informou que o acidente ocorreu na altura do quilômetro 8 da LMG 858, município de São João Nepomuceno, onde já se faziam presentes as equipes de Descoberto, das polícias militar e de Descoberto e ainda de São João Nepomuceno, as quais tomaram as primeiras providências. No local foi constatada uma colisão frontal entre um veículo VW Saveiro e uma motocicleta Honda CG. Segundo o condutor da Saveiro, seguia sentido Descoberto, quando o condutor da motocicleta, que seguia sentido São João Nepomuceno, invadiu sua mão de direção e colidiu frontalmente com seu veículo. Não foi possível colher a versão do condutor da motocicleta, uma vez que o mesmo foi conduzido em estado grave para o hospital de Juiz de Fora, onde passou por cirurgia e permanecia internado no CTI da referida unidade. Os veículos foram liberados por estarem devidamente licenciados. O condutor da motocicleta era inabilitado. Infelizmente, o portal do Cadu Fontana apurou, junto ao Hospital São João, que a vítima de 61 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital de Pronto-Socorro de Juiz de Fora. Pesquisa mostra que medidas simples de autoproteção podem salvar vidas em incêndios residenciais. Levantamento aponta que 64% dos incêndios ocorrem em residências e a maioria tem início em quartos, com causas ligadas a falhas em equipamentos. Da Agência Minas, em Belo Horizonte, eu chamo o repórter João Pedro Ribeiro. Fala aí, João Pedro. Estudo feito pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais mostra que 45% das ocorrências de incêndios em residências têm início no quarto, enquanto 21% são na cozinha e 11% na sala. A maioria das causas está relacionada a defeitos ou falhas em equipamentos. Em seguida, vem acidentes pessoais sem intenção de causar dano, como vazamento de gás de cozinha. A pesquisa foi realizada por meio do Centro Intersetorial de Pesquisas em Alterações Climáticas e Redução de Risco de Desastres do Corpo de Bombeiros, e analisou dados de ocorrências registradas entre 2020 e 2024 na capital. O resultado reforça o alerta para o risco dos incêndios e a necessidade de adoção de medidas preventivas e autoproteção, como orienta o tenente do Corpo de Bombeiros, Elias Cristóvão. Se estiver em situação de incêndio, saia imediatamente. Mas caso se encontre preso, o mais indicado é ir para um cômodo mais afastado possível daquele foco inicial. Então, se o incêndio começou na cozinha, vá para o quarto mais distante e feche todas as portas no caminho. Procure uma janela, não vá para banheiros ou lavabos onde a fumaça tende a se acumular. Indique através de uma janela a necessidade de socorro e, em caso de emergência, ligue 193. Da Agência Minas, João Pedro Ribeiro. Obrigado, João Pedro Ribeiro. Uma boa tarde e uma boa semana de trabalho para você aí na Agência Minas, em Belo Horizonte. Chuvas com granizo causam danos e deixam moradores sem energia em Santos Dumont. Defesa Civil atendeu cerca de 30 chamados e não há registro de vítimas. Somente danos materiais. Segundo a CEMIG, a energia foi restabelecida em toda a região até a meia-noite. A fonte é o G1 Zona da Mata. As fortes chuvas, acompanhadas de ventos intensos e queda de granizo, que atingiram Santos Dumont, na Zona da Mata Mineira, na noite de sábado, dia 18, provocaram danos e mobilizaram equipes da Defesa Civil e da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. De acordo com a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, o temporal ocorreu por volta das 18 horas e resultou na realização de 30 visitas técnicas em diferentes pontos da cidade. As ocorrências foram registradas principalmente nos bairros Antônio Afonso, Água Espraiada, São Sebastião, Boa Vista e na região do Quarto Depósito. Segundo a corporação, não há registro de vítimas. O bairro Antônio Afonso concentrou o maior número de atendimentos, com 8 registros. Na região do Quarto Depósito, foram contabilizadas 12 ocorrências. A Defesa Civil também atuou em chamados nos bairros Água Espraiada, São Sebastião e Boa Vista. Durante as vistorias, a Defesa Civil constatou que uma residência no bairro Água Espraiada ficou parcialmente destelhada. Em outros dois casos, no bairro São Sebastião, as equipes encontraram dificuldades para localizar os imóveis, devido a informações incompletas fornecidas nos registros. A CEMIG informou que o temporal também provocou impactos na rede elétrica do município, principalmente por conta da queda de objetos sobre a fiação, o que causou interrupções pontuais no fornecimento de energia. Segundo a companhia, a maioria dos clientes teve o fornecimento restabelecido às 8h20 da noite de sábado 18 e o restante dos clientes teve energia restabelecida por volta da meia-noite. Uso de inteligência artificial será desafio nas eleições. Eu vou chamar então Marco Aurélio Franco para explicar para a gente. Fala aí, Marco Aurélio. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou 14 novas resoluções para as eleições gerais de 2026. Entre as normas estão a que reforça o controle da propaganda eleitoral na internet com o combate às chamadas fake news. Outra importante resolução aprovada trata do uso da inteligência artificial no pleito. A regra proíbe o uso de conteúdo feito por IA sem identificação. Também impede a republicação de materiais já retirados pela Justiça Eleitoral e veta conteúdos que promovam violência política contra a mulher. O promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Rodrigo Lopes Ilho, explica que são poucas mudanças legislativas, mas que o maior desafio para os promotores que vão atuar nas eleições será o uso da inteligência artificial. O que a gente não consegue dimensionar em abstrato ainda, considerando o dia de hoje, pensando no processo eleitoral que vai se iniciar em agosto, é o quanto vai haver de efetiva interferência do mau uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais. Ou seja, a gente não tem como fazer um exercício de futurologia para trabalhar o efetivo e real impacto dela. Sabemos que vai ser um desafio, mas o tamanho desse desafio é uma coisa ainda que a gente não consegue dimensionar com adequação necessária. O promotor Rodrigo participou de um seminário no Ministério Público de Minas Gerais que discutiu as novas regras eleitorais. De acordo com o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Eleitoral do Ministério Público de Minas Gerais, Vinícius Bigonha, é preciso equilíbrio no acompanhamento do processo eleitoral. Nós temos um lado em que você não pode ter uma censura. Então, essa é uma grande. Não pode ter uma censura prévia. Ao mesmo tempo, nós não podemos compactuar com a questão da desinformação, das fake news. Quando você fala, por exemplo, de uma questão de uma propaganda na internet, ela atinge o país inteiro. O trabalho é hercúleo, é grande, mas nós temos um número muito grande de promotores eleitorais. Há uma peculiaridade nessa eleição, é uma eleição nacional e uma eleição também estadual. O primeiro turno das eleições vai acontecer no dia 4 de outubro. O eleitor vai votar nos candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal e distrital, no caso do Distrito Federal. O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro para os cargos majoritários. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a Agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco. Obrigado, Marco Aurélio Franco. Uma boa tarde e um bom trabalho para você aí na Agência Rádio Web em Brasília. Era digital amplia riscos e desafia defesa do consumidor. Eu vou voltar então a chamar Marco Aurélio Franco. Fala aí mais uma vez, Marco Aurélio. Se antes o foco eram as prateleiras dos supermercados, hoje o desafio para a atuação dos órgãos de defesa do consumidor está no mundo digital. Publicidade abusiva em redes sociais, fraudes, golpes digitais e sites falsos de compras são apenas alguns dos exemplos. O perfil das reclamações mudou radicalmente com a digitalização da economia. De acordo com o coordenador do PROCON do Ministério Público de Minas Gerais, promotor de justiça, Luiz Roberto Franca Lima, o mundo digital tornou o consumidor ainda mais vulnerável. O mercado muda e muda de forma rápida, né? E o consumidor é pego de surpresa, né? Antigamente a gente falava que o consumidor era hiper vulnerável porque não conhecia o produto, né? Não conhecia o produto, a forma como lidar com esse produto ou as cláusulas contratuais. Hoje, o consumidor é vulnerável porque ele nem sequer sabe que está sendo manipulado. Dados do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor revelaram que mais de 60% das reclamações registradas nos canais da plataforma têm origem nas transações digitais. O coordenador do PROCON de Minas Gerais participou de um encontro de órgãos de defesa do consumidor de todo o Brasil em Belo Horizonte. Entre os temas discutidos estavam como identificar golpes digitais, o combate às fraudes, meio de prevenção e a responsabilização jurídica dos envolvidos. A presidente do Fórum dos PROCONs de Minas Gerais, Rafaela Mendes, alerta que é preciso desconfiar sempre. Todos os dias a gente recebe reclamações de pessoas que caíram em golpe, principalmente através de rede social. Em relação a isso, o que a gente precisa mesmo de fazer é divulgar as formas de se evitar cair no golpe. E principalmente a gente sempre desconfiar, a gente acreditando muito no que a gente vê, muito no que os outros falam pra gente, sabe? A gente ainda tá naquela confiança do fio do bigode, mas hoje, infelizmente, a gente não tá podendo mais confiar nas pessoas e em tudo que a gente vê em rede social. Minas Gerais tem hoje 297 PROCONs, entre municipais e regionais. O número reflete uma estratégia de expansão diante de um novo perfil de consumo, cada vez mais digital e complexo. Por meio do programa PROCON Minas Integrado, o Ministério Público de Minas Gerais busca ampliar a presença desses órgãos no Estado para garantir que a defesa do consumidor acompanhe a velocidade das transformações do mercado e chegue mais perto da população. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a Agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco. Em defesa do consumidor. Obrigado, Marco Aurélio Franco. Uma boa tarde, uma boa semana de trabalho para você. Agora, o empresário é condenado por falsa acusação em rede social. Do TJMG, vou chamar Lígia de Matos. Fala aí, Lígia. O proprietário de uma assistência técnica de celulares deve indenizar 3 pessoas acusadas injustamente de crime nas redes sociais. O empresário deve pagar R$70 mil a eles por danos morais. O caso ocorreu em Divinópolis, no centro-oeste de Minas. Segundo o processo, o perfil da assistência técnica postou nas redes sociais fotos de 2 mulheres e 1 homem com a acusação de que seriam estelionatários e que estariam usando o nome da loja para aplicar golpes na região. No entanto, as pessoas retratadas nunca haviam estado na cidade e não eram suspeitas de crimes. O homem, inclusive, havia sido franqueado da empresa no sul de Minas e estava trabalhando em outra área. Os ofendidos entraram na justiça contra o proprietário da assistência técnica e contra a empresa franqueadora. Eles alegaram que as 2 postagens geraram forte repercussão e levantaram suspeitas sobre a idoneidade deles, prejudicando a imagem perante a comunidade e os parceiros comerciais. Em primeira instância, o empresário e a franqueadora foram condenados a pagar solidariamente R$70 mil em indenizações por danos morais para os autores. A empresa franqueadora recorreu e negou a responsabilidade por ações dos franqueados. O dono da loja defendeu que as postagens somente alertariam consumidores para supostos golpes usando o nome da marca e alegou que teria havido mero aborrecimento e não a ocorrência de danos morais. A 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais modificou a sentença da comarca de Lavras, isentou a empresa franqueadora da loja de responsabilidade e condenou o franqueado a pagar sozinho as indenizações. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Lígia de Matos. Obrigado, Lígia de Matos. Uma boa tarde, uma boa semana de trabalho para você aí no TJMG. Estamos apresentando Jornal em Dia com a Notícia. Aqui você tem vez, aqui você tem voz. Peça, reclame, questione, exija seus direitos. Bote a boca no trombone. É a Maria José, a mariquinha da Vila Casal, reclama que o mutirão de exame de vista não atendeu a todo mundo. Quer dizer, no primeiro momento atendeu, mas na sequência de prestar conta mesmo, faltou gente. Vamos chamar o Júlio César Gomes mais uma vez? Júlio César, bem-vindo de volta, boa tarde. Boa tarde, Sodré. Boa tarde, ouvintes da Rádio Educadora. Nossa reportagem conversa agora, né, com a Maria José, mais conhecida aí na Vila Casal como Mariquinha. É isso mesmo. Mariquinha, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O que está acontecendo aí que você resolveu procurar a nossa reportagem? Eu resolvi procurar a sua reportagem porque nós fizemos um mutirão de exame de vista na quadra da Vila Casal e ela vai para 3 meses. Algum tem o óculos e alguém não ganhou. Vamos lá entender a situação, então. Organizaram um mutirão, né, de exames de vista na quadra da Vila Casal, há mais ou menos 3 meses atrás, não é isso? É isso mesmo. E você está dizendo que algumas pessoas receberam óculos e outras não. Quem realizou, quem foi responsável por esse mutirão, Mariquinha? Quem estava lá era o Vinícius Samuel e o Paulinho da Policlínica. Sim. É quem eu conheço. Entendi. Aí foi feito, você fez o exame. Eu fiz o exame, o Flávio, meu irmão, fez o exame, a Neide, meu irmão, fez o exame, e ninguém teve o óculos até hoje. E algumas pessoas receberam isso? Algumas pessoas, igual a minha sobrinha fez, que ganhou, a menina dela ganhou, pegou o dela, nosso não acho, não tem. E vocês procuraram os responsáveis, Mariquinha, tiveram algum retorno? Já procuramos, já a menina aqui do morro que tá, né, que trabalha o sacolão com dentro também, já foi, já procurou dela também, não achou. E o que que eles disseram? Ah, disseram que tá esperando, vai esperar. Vai esperar? É. Deram um prazo, falou quanto tempo, tem que esperar? Não, não, falou nada. Nada, né? Nada, nada. É, e você disse mais ou menos 3 meses? Ela vai para os 3 meses. É, né? E o que, é que você espera, Mariquinha? Que seja resolvido o mais rápido possível, né? Ué, meu óculos, porque eu enxergo de um só, já não tem. Já tem um problema numa vista, né? Já tem um problema na minha vista há muitos anos. E tá precisando demais desses óculos. E demais da conta. Tá certo. É, você e mais algumas pessoas, então, não receberam, né? É, tem muita pessoa que não recebeu. Muita gente? Muita gente. E como é que funcionava essa dinâmica aí, ó, Mariquinha? A pessoa fazia o exame gratuito, né? É, gratuito. E ganhava o óculos também? É, já tinha a mesa, você escolheu o óculos, tudo direitinho, tudo bonitinho, só que o óculos não apareceu. Você chegou a escolher? Eu sei que foi antes da enchente. Você chegou a escolher seu óculos? Cheguei, meu irmão escolheu, a minha irmã escolheu, muita gente, todo mundo escolheu. É, então vamos aguardar uma solução aí por conta dos responsáveis, né? O pessoal está precisando, está esperando aí os óculos. Esperamos que muito em breve, então, o mais rápido possível, isso seja resolvido. Nós vamos procurar. Vamos fazer o seguinte, Mariquinha, vou procurar aqui, ou então vou deixar em aberto. Uhum. Os microfones aqui da educadora, para que os responsáveis, os organizadores deste evento, desta ação, possam se explicar, possam trazer para vocês aí um parecer e um prazo, né, para que vocês recebam esse óculos. É, o que a gente está precisando, hein? Tá certo, tá certo. A gente está precisando demais. Tá feito aqui a sua reclamação, tá bom, Mariquinha? Vamos aguardar uma solução. Falou, muito obrigado, meu. E um abraço para você. Então, um grande abraço. Tudo de bom para o pessoal da vila aí. Você, todo mundo aí também. Falou. Para o Jornal Em Dia com a Notícia, repórter Sim. Júlio César Gomes. Em dia com a notícia. Minha gente, eu estou recebendo aqui no Jornal Em Dia com a Notícia o senhor João de Araújo Sabino. O João Sabino, morador da rua Francisco Teixeira de Abreu, número 9, ali já pertence bairro Palmeiras, segundo ele. Ele veio para fazer uma observação sobre o trânsito da Avenida Beira Rio e também ele que fica bem ali posicionado estrategicamente no lugar do trabalho dele, ele vê tudo que passa sobre a ponte, por exemplo, que liga a Avenida Beira Rio dos dois lados, praticamente em frente ali ao Centro Administrativo Prefeito Narciso Paulo Michele ou a Prefeitura Municipal de Ubá. João, bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, sou André, ouvinte do Em Dia com a Notícia. Aqui, seu André, eu vim para mim fazer uma reclamação pedindo o administrador, principalmente o Aldeir Pacheco, para dar uma olhada para a gente sobre aquele trânsito ali. Em falta daquele sinal ali, toda hora tem uma... quase acontecendo uma tragédia ali. Só uma observação, João. O Aldeir Pacheco é o secretário municipal de obras e o trânsito está subordinado à pasta do coronel Alexandre Leal, que acabou de assumir a pasta da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Então, nesse quesito aí, vamos deixar o Edeir Pacheco de lado. Essa questão aí é com o coronel Alexandre Leal, conforme eu disse, repito, acabou de assumir a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Então, a questão do trânsito, temos que procurar localizar aí o gerente de trânsito para cobrar dele agilidade nessa questão. Você fala do semáforo. Você deve falar, pontuar também a respeito daquele guarda-mão, guarda-corpo que tem ali, que deveria ter ali em cima da ponte. É claro que com a enchente, com a tragédia, tudo isso foi por terra e não é fácil reconstruir tão rápido assim. Mas é isso que você quer observar. É isso que você fica ali no seu local de trabalho, onde você ganha o seu pão de cada dia e tem observado, correto? Sim, verdade. Só que aquele guarda-mão ali, eles até já colocaram ele já, um provisório ali, mas já colocaram. Agora o problema, sobre o negócio do semáforo ali, porque os carros que estão vindo da Rua 15 ali, atravessa a ponte para ganhar Beira Rio, ele quer entrar direto, ele não quer olhar se o outro está vindo e passando direto, não. O outro que está passando direto também vai. Aí chega ali, eles arrumam ali um bolo ali, um imprensa o outro, e dando uma buzinação, nem de 5 em 5 minutos não demora. Toda hora está acontecendo aquilo ali, porque a gente já viu acontecer alguma tragédia ali, pouco tempo ali, de moto, carro, igual a mulher morreu ali. Então é muito desagradável. Então eu estou pedindo essa orientação do povo aí, que está responsável esse lado aí, para dar uma olhada com carinho ali, para a gente, para poder evitar isso aí, né? Uma outra observação. Quando uma senhora morreu ali atropelada por um ônibus, foi muito antes da tragédia, foi no ano passado, há 2 anos, ela estava vindo da Feira Livre. Ela deve ter se descuidado no momento que o ônibus atravessou. Para ganhar outro lado da pista, ela acabou atravessando e houve um acidente fatal, ela morrendo naquele local, morreu no local. Então, estamos falando agora muito mais em função da tragédia da enchente do dia 24 de fevereiro. Aí que você pede urgência em restabelecer o semáforo, porque não está havendo bom senso. Não está. Segundo você, eu já vi também, não está havendo bom senso nem de quem vai convergindo sobre a ponte, nem... muito menos quem sobe ali a Avenida Beira Rio, passando do lado do centro administrativo. Acho que você tem toda a razão quando fala que não está havendo bom senso. Todo mundo quer passar ao mesmo tempo. Você já viu o acidente ali acontecer, não? Não, já vi, aconteceu aí. Agora? Já vi acontecer. Graças a Deus não teve morte, mas já aconteceu. Poderia acidente. Ter tido, né? Bicicleta, moto, já aconteceu. Isso aí, se bobear, toda hora acontece. Só que eu quero fazer uma outra reclamação aqui uma também. Uma outra observação. Tem o povo da GCM, já que nós não temos o negócio do semáforo ali, para eles estar de vez em quando por ali dando observação naquilo ali, é porque tem muitos carros, como você disse naquela época da enchente, você falou com uma pessoa, agora tem que ter bom senso, que não está tendo mão agora, que a cidade toda suja. Em alguns casos não tinha ou não tem ainda nem mão nem contramão. Vou citar um caso aqui da Olegário Maciel subindo, passando pela Conselheira Augusto César. Aquilo ali hoje virou mão dupla, extremamente perigosa, porque se passa um ônibus, se passa um caminhão ali... Caminhão, naturalmente, é maior do que um carro de passeio. Então, se cruzam dois caminhões ali, eles não conseguem. Então, está perigoso. Então, eu citei Verdade. Alguns exemplos. Eu vou citar esse exemplo da Conselheira Augusto César, quem está subindo para o centro e vindo da Olegário Maciel. Tem alguns casos que não tem mão nem contramão, tem bom senso, conforme eu disse, mas, aos poucos, aliás, com uma certa lentidão, a cidade vai voltando à sua normalidade. Verdade. E aí precisa ter muito mais bom senso, muito mais cuidado, dirigir, pilotar a sua moto com muita cautela e pensando sempre no outro. É o que eles não estão tendo, é isso mesmo, do motoqueiro. Porque ali toda hora atravessa carro contramão ali, vindo lá do lado da rodoviária para cá, atravessando para cá, ali já dá para poder respeitar. Mas só que o cara, que a cidade não está suja mais de barro igual estava. Então, em vez de vir assim, passar ou fazer a volta onde é preciso, eles travessam direto ali, é moto, é carro, direto. Isso aí é toda hora. Não sabendo qual que é a maior barbaridade que você viu no trânsito ali naquela região, já que você fica ali vendendo as suas coisinhas. Contramão, os carros ali que vai ali que não está tendo bom senso, eles vão, em vez de chegar na ponte ali, coisa, e parar, esperar o outro passar para eles entrar. Todos os dois querem passar tudo uma vez só. Aí um buzina de cá, outro buzina de lá e não sabe como é que vai fazer. Porque um quer e o outro também quer. Então tá precisando de uma pessoa para poder olhar esse negócio com todo carinho para evitar de acontecer uma tragédia ali, como já tem acontecido. Você acha que voltar com o semáforo já ajudaria bastante? Bastante, porque agora esse... pode alegar que não está tendo mão e coisa por causa do semáforo, né? Mas e agora? Tendo o semáforo ali, pode entrar contra a mão, como já entrava mesmo, mas não era tanto igual agora. Porque agora toda hora, até caminhão grande está atravessando de lá para cá. Tomei conhecimento ontem de que eles estão esperando a estrutura nova chegar para colocar o semáforo para funcionar. Mas para o bem da segurança de cada um de nós, podia quebrar o galho com o que nós temos hoje e depois substituir pelo novo. Sim, é verdade. Porque isso... salvar uma vida vale qualquer sacrifício. Sim, não tem nem dúvida. Isso aí, olhando para o povo baense, né? É, para poder evitar de sair, porque imagina assim, se for um filho meu, um filho seu, um neto da gente, fica muito desagradável, seja qualquer um da família da gente. Então, não é melhor olhar antes que aconteça? Então, as maiores barbaridades que você vê ali é o contramão... E o bom senso que não está tendo de lado nenhum, nem quem está para atravessar e nem para quem está passando direto. João Sabino, você chegou a ver alguém caindo na ponte ali por falta do guarda-mão, guarda-corpo? Já teve. Caindo? Já teve. Eu acho que a mulher foi de ponta dentro da ponte ali. Desabou lá embaixo? Não, graças a Deus não chegou a cair, é porque um senhor já de idade também estava passando na hora, aí ela pegou e eu para cá, mas ela já estava... Já estava implicando para cair lá embaixo. Tava já. Desequilibrando. Tava. Tá feita a sua observação. Acho que você usa aqui o seu poder, a sua ação de cidadania nesse momento, chamando a atenção das autoridades e pedindo para agilizar aquela situação ali. Embora situações como aquela, existem tantas outras nas cidades que é claro que a comunidade lá está dizendo assim, aqui também está assim, ali também está assim, está parecido. É preciso que as nossas autoridades tenham um olhar holístico da cidade, da situação, para que possa resolver o mais rápido possível para o bem da nossa integridade física, João. Então, pelo que a gente está falando aqui, aí aquele que estiver ouvindo que sabe, isso aí é da minha parte, ou saber, daí é da minha parte, une eles lá e conversam para poder ver o que está sendo preciso de ser feito, para poder olhar quanto mais rápido para evitar de acontecer a tragédia, porque isso aí é bom, é para nós todos, é bom para a cidade toda. Se está ouvindo, tem que tomar providência, né? Sim, não é ouvir, fazer de conta que não ouviu, ou esperar o outro chegar e chamar e falar, porque se a gente já vem aqui, é o lugar do povo mesmo fazer a reclamação, para que todo mundo fique atento. Muito obrigado, uma boa tarde, muito bom recebê-lo aqui, João. Obrigado. Obrigado. Prazer todo meu de ter feito essa reclamação aqui, orientando o povo. E eu agradeço vocês também, né, pela atenção. E tudo que vocês estão fazendo aqui nessa rádio aqui é para poder estar ajudando o povo, ajudando a cidade. Eu agradeço de coração. Em dia com a notícia, credibilidade, transparência, verdade. Aqui, na Educadora. Atenção para as ofertas dos supermercados Líder. Arroz Leveste, 5 quilos de R$ 13,99 por R$ 12,99. Maionese Helma, sachê, 1 quilo de R$ 16,99 por R$ 15,99. Macarrão que delícia com ovos, 400 gramas, R$ 1,89. Feijão vermelho Super Mais, 1 quilo de R$ 6,49 por R$ 5,99. Café Pilão Vácuo, 500 gramas de R$ 26,90 por R$ 25,90. Biscoito Marelã, tortinhas, 300 gramas de R$ 6,49 por R$ 5,99. Açúcar Cristal Delta, 5 quilos de R$ 13,99 por R$ 12,99. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas de R$ 5,99 por R$ 5,59. Filé de peito Rivelli, 1 quilo bandeja de R$ 15,99 por R$ 15,49. Kit Coca-Cola 2 litros mais Fanta 2 litros de R$ 15,49 por R$ 14,99. Supermercados Líder, há 24 anos fazendo parte do dia a dia da sua família. Uba, Rodeiro Duas Lojas e Piraúba. Venha para o Líder você também. Atenção, mamães! O Banco de Leite Humano do Hospital Santa Isabel está com estoque zerado. Você sabe como o leite materno é fundamental para salvar a vida de bebês prematuros e de baixo peso. Se você está amamentando, faça a diferença. Doe amor, doe vida. Entre em contato com o Hospital Santa Isabel e ajude quem mais precisa. Informações pelo telefone 3539-1167 ou 3301-2659. Hospital Santa Isabel. Nosso melhor para você. Diretor técnico médico Dr. Ricardo Mauro Guedes Cabral, CRMMG 49323 e RQE 20544. Comecei como mesário em 1974. Em 2026 eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Há 47 anos, a Vidrolar é sinônimo de tradição, qualidade e responsabilidade. A Vidrolar atende construções civis, residências, fábrica de móveis e muito mais, com excelência em cada projeto. Vidrolar, soluções inteligentes para ambientes e fachadas. Você escolhe, a Vidrolar realiza. Avenida Beira Rio 910, em Uba. Telefone 3532-3955. WhatsApp 998527922. Vidrolar, 47 anos de tradição que refletem confiança. Em dia com a notícia. O jornal falado mais ouvido de Ubai região. Um informativo verdadeiro. Aqui você tem vez. Aqui você tem voz. Peça, reclame, questione, exija seus direitos. Bote a boca no trombone. JG, vamos agora ao telefone conversar com a Alcileia da Silva, moradora da rua Coronel Assis Ataídes, 140, no bairro Vitória. Alcileia, bem-vinda ao Jornal em Dia com Notícia. O que, que está te deixando aborrecida por aí? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. O problema é que tem dias que eu estou avisando para a Copasa e eles não atendem, eles só dão assim, obrigada, e encerra a ligação. E aqui nós estamos com esgoto a céu aberto desde da semana passada. E uma água também que eles arrumaram, mas já está novamente com vazamento, tem poucos dias. Então a Copasa, infelizmente, está deixando muito a desejar para nós. Então você reclama que desde a semana passada a situação está assim, um esgoto a céu aberto. O esgoto está a céu aberto e há vazamento de água. Confirma para mim então, por favor, direitinho, o endereço que está acontecendo isso. É rua Tenente Coronel Assis Ataíde, 140, bairro Vitória. Ah, é Tenente Coronel Assis Ataíde, é isso? Tenente Coronel Assis Ataíde. Esse vazamento está desde a semana passada. Tá, desde semana passada. Eu tento falar na Copasa, ele manda aí o disco 1, é o disco. Aí eles falam, obrigada pela sua ligação, e encerra. Entendi, você não se conforma e com toda a razão, porque esgoto a céu aberto ninguém merece. Não, e nós pagamos imposto, a Copasa aumentou demais a água. Eu moro sozinha, eu não consumo tanta água pelo valor que eles me cobraram. Qual é o valor que estão te cobrando aí? Tem muitas pessoas reclamando do valor da água. Qual é o valor que estão te cobrando? Para mim estão cobrando R$90, mas R$32 é dessa taxa que a gente está pagando até hoje de tratamento de esgoto, que nós nunca tivemos esse tratamento. Então nós estamos doando esse dinheiro para a Copasa. É isso, bem no absurdo mesmo. Então, Alcileia, vamos fazer o seguinte, confirma aí para mim o endereço, Tenente Coronel Assis Ataíde, número 140, bairro Vitória, é isso mesmo? Isso mesmo. Você liga para a Copasa, mas tem uma máquina, tem um sistema eletrônico que te atende, e aí a situação não se resolve. Sim, muito obrigada pela sua ligação, desliga, encerra a ligação. É, entendi. Além das cobranças absurdas, você reclama também da rede de esgoto a céu aberto aí, que nem sim, a Copasa. Tem vazamento de água também, que tem poucos dias que eles vieram aqui arrumar um vazamento, e de novo, mesmo vazamento hoje está vazando aqui na rua, tranquilo. O vazamento também é na mesma rua? É, na mesma rua, ao lado. De um lado é o do esgoto, do outro lado é o da água. E vazamento significa desperdício, todo mundo está pagando por um bem que é finito, todo mundo imaginava que não fosse acabar nunca, mas hoje a gente já imagina que a água potável em condições de beber, essa água está com os dias contados, infelizmente. Alcileia, infelizmente é a nossa realidade. Então faz um apelo aí para a Prefeitura e também para a Copasa resolver a situação da Tenente Coronel Assis Ataíde do bairro Vitória. Vamos lá, faça o apelo. Ok. Copasa, Prefeitura de Ubá, eu peço a vocês, encarecidamente que você cuida da nossa cidade, porque o bar está cheio de remendo, de tanto asfalto remendado. E a falta de água é esgoto, vazamento de esgoto, e não somos atendidos. E pagamos uma taxa que não é correto, porque esse tratamento de esgoto nós nunca tivemos. O esgoto continua caindo no Rio Bar, normalmente, sem tratamento. Nós estamos pagando uma captação de águas pluviais. A empresa já foi embora, já terminou, e até hoje a Copasa continua descontando essa taxa de nós. Alcileia, está feito o seu desabafo. Muito obrigado, uma boa tarde e uma boa semana. Eu que agradeço. Um bom dia para você. Obrigado. Em dia, com a notícia. Minha gente, o nosso companheiro Silmar Xavier esteve em Visconde do Rio Branco no aniversário do Conservatório de Música professor Teodolindo José Soares e conversou com uma pessoa importante lá. Vamos trazer o registro, vamos fazer o registro aqui com muita honra dentro do Jornal Em Dia com a Notícia. Vamos ouvi-lo? Rádio Educadora 97,1 FM, a emissora da simpatia popular. A Rádio Educadora que começou em 1954 com Francisco Xavier Pereira. E hoje, Silmar Xavier se faz presente no aniversário do Conservatório de Visconde do Rio Branco. Temos a honra de estar presente, de também ser aluno e de ter o privilégio de poder entrevistar a diretora Estela logo na abertura, parabenizá-la pelo trabalho e também pelos 73 anos desta casa. Eu agradeço pela presença, eu agradeço pelo convite de estar aqui dando esse depoimento na Rádio Educadora. Juntamente com o Conservatório, também faz parte da vida de todos nós, da região de Visconde do Rio Branco, de Ubá. Estou muito feliz em poder estar aqui falando para todos vocês. Eu quero acreditar que deve ser um privilégio muito grande poder estar dirigindo essa escola e com certeza foi aluna também dessa escola, creio eu. Ah, com certeza. Eu comecei aqui no Conservatório no ano 2000, com 7 anos, junto com a escola, até me formar no ensino médio. Terminei o curso técnico aqui na escola. Fui para o Rio de Janeiro, fiz universidade lá na UFRJ, me formei. Quando me formei, retornei para trabalhar aqui no conservatório. Dar o retorno, né, para a escola que me formou. Isso é muito importante. Estela, eu quero acreditar que muitas pessoas escutam a palavra conservatório, sonham em fazer conservatório, de repente até desconhece a totalidade do que é essa escola. Escuta falar: ano que vem vou fazer, o tempo vai passando e não tenho contato. Então, nossos ouvintes da Rádio Educadora, que não é só a cidade de Ubá, é toda a nossa micro-região, a emissora da simpatia popular, faça uma breve apresentação do que é o conservatório para você que está nos ouvindo, que gosta de música, que tem vontade de aprender a cantar, que tem vontade de tocar algum instrumento. O Conservatório Estadual de Música Professor Teodolindo José Soares é uma instituição pública estadual, onde todos, a partir dos 6 anos de idade, podem se matricular aqui no conservatório. A gente tem limite só para entrar, com 6 anos. Agora, limite de qual máximo de idade, não temos. Enquanto a pessoa conseguir vir para a escola, ela pode estudar, ela pode se matricular. Aqui nós atendemos mais de 20 municípios de toda a região de Visconde do Rio Branco. A escola funciona manhã, tarde e noite, de segunda a sexta-feira, e a gente oferece diversos instrumentos com professores especializados nos instrumentos, além da aula de canto, uhum, que nós também oferecemos aqui na nossa escola, lembrando, gratuitamente. Eu acho muito importante falar que o conservatório é gratuito, que muita gente acha que tem que pagar para estudar aqui. E não, não tem que pagar. É uma escola que ela sempre foi pública, continuará sendo pública por muitos e muitos anos, se Deus quiser. Para finalizar com chave de ouro, nessa data tão importante, né, esses 73 anos da instituição, qual é o período que normalmente as pessoas interessadas devem procurar a escola para se matricularem? Nós sempre começamos as nossas matrículas logo no iniciozinho de dezembro e a gente permanece fazendo até a última semana de março. Então, para o ano de 2026, as matrículas já se encerraram. Mas para 2027, a gente já começa no início de dezembro as matrículas para os novos alunos. E quem tiver dúvidas também, pode ver no nosso Instagram, que é onde a gente usa para poder divulgar as nossas matrículas. Nosso Instagram, que é @100VRB. Tá, joia. Agradeço muito a gentileza da sua entrevista. Com certeza é um momento de levar para os ouvintes, não só de Ubá, mas de toda a região, e com o advento da internet, para o Brasil e para o mundo que o Conservatório de Visconde do Rio Branco, hoje dirigido pela Estela, está completando 73 anos. A Rádio Educadora, através do nosso programa Variedades Musicais com Silmar Xavier, fica à disposição para algum momento que o Conservatório queira fazer algum convite à comunidade, alguma divulgação. Muito obrigado pela sua atenção. Nós te agradecemos e convidamos a todos que queiram conhecer a nossa escola. A gente fica aqui no centro de Visconde do Rio Branco, atrás da Caixa Econômica. Muito obrigado, Silmar Xavier, para Variedades Musicais, Rádio Educador. Em dia, com a notícia. E com a devida autorização do Silmar, nós utilizamos esse material aqui no Jornal Dia com Notícia, de um padrão assim, altura da educadora, altura do Jornal Dia com Notícia. Silmar, parabéns e muito obrigado pela sessão. Estamos concluindo essa edição do Jornal em Dia com Notícia. Estou vendo aqui que o pré-candidato a deputado, o Natal da Ferrari, esteve conosco, acompanhando o Jornal em Dia com Notícia. E já em conversas aqui, Natal, com o nosso diretor Paulo Xavier Pereira, estaremos nos próximos dias entrevistando todos os pré e todos e todas pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, deputada, deputados, aqui no Jornal em Dia com a Notícia. Quem perde o Jornal em Dia com Notícia perde um pouco da vida da cidade, mas tem reprise logo mais às 7 horas da noite em 97,1 Educador FM, a emissora da simpatia popular. Amanhã tem Jornal em Dia com Notícia, viu? Com os trabalhos técnicos de JG, reportagens Júlio César Gomes, produção e apresentação de Carlos Roberto Sodré. Muito obrigado pela sua audiência, tenham todos uma boa tarde, um excelente feriadão para todo mundo e uma boa semana de trabalho para todos nós. Em Dia com a Notícia, oferecimento Unifagoc, o melhor centro universitário de Minas Gerais com medicina top 1 do estado e top 5 no Brasil. Conheça todas as graduações em unifagoc.edu.br. Unimed UBA, Ultrimagem, precisão em diagnóstico. Cartão preferencial São Januário, descontos, segurança e tranquilidade. 3539-7900. WhatsApp 32 99930 9098. BMT Peças e Serviços, agora em dois endereços: Avenida Ex-Combatentes 2628, em frente à garagem da Unida, e no Vila Nova Era. E UBA Connect, a internet que entende você. Assine agora 32 3541 6262 ou acesse nosso site ubaconnect.com.br. E assim, o fato que aconteceu e você não viu, a educadora transmitiu. Supermercado Master informa a hora certa. 1:01. Ofertas da semana no Supermercado Master. Arroz Codesul 5 kg 16,90, açúcar alvinho 5 kg 13,99, farinha de trigo Anchieta 1 kg 2,99, desinfetante Santa Clara 2 litros 4,99, pescoço de frango quilo 3,99, asas de frango congelada quilo 11,90, batata congelada Flip 1 kg 12,90, maçã de peito com o melhor preço da cidade, só R$ 29,90 o quilo. É isso mesmo que você ouviu. Maçã de peito só R$ 29,90 o quilo. Supermercado Master. Aqui o seu dinheiro vale muito mais. Venha conferir. Brasil Tex está de volta e tem os melhores preços e grandes promoções. Bermudas a partir de R$ 15, calça jeans R$ 40, travesseiros a partir de R$ 19,90, microfibra R$ 17,90 o metro, Velotrol a partir de R$ 50 e o caminhão caçamba R$ 39,90. Brasil Tex, o ano inteiro com você no calçadão da São José, 281 em Ubá. Telefone 3531-5839. Quero falar com você que está procurando onde comprar mármores e granitos com qualidade. Entregas rápidas, prazo para pagar e com atendimento especial. Estou falando da Marmoraria Marcolinos. Peça a visita de um representante e faça um orçamento sem compromisso. Ligue agora e confira. 3532-7709. Vou repetir. 3532-7709. ou vá pessoalmente à Marmoraria Marcolinos. E tem mais uma novidade: nichos, lavatórios e pias em porcelanato, também com total qualidade, lá você vai encontrar. Marmoraria Marcolinos está esperando por você, na entrada do bairro Santo Divide. O telefone 3532-7709. O bairro é uma cidade forte e juntos seguimos em frente. Tãozinho Motos está de volta com atendimento e pronta para receber você. Aqui você encontra motos Honda 0km, consórcio, peças, oficina especializada e seguro para rodar com mais tranquilidade. Passe na nossa loja e conte com a nossa equipe para você seguir seu caminho. Tãozinho Motos, de volta com você. 3539-5555. Avenida Beira Rio, em Ubá, ao lado da rodoviária. Rádio Educadora, uma parceira da Rádio Itatiaia. Educadora e Itatiaia, juntas somos a força de Minas. Souza e Filho informa a próxima atração. Programa JG. Vai pintar ou reformar? Na Souza e Filho Tintas, você encontra produtos de alta qualidade, atendimento especializado e as soluções ideais para cada projeto. Profissionais confiam, clientes recomendam. Precisa pintar? Lembrou Souza e Filho Tintas. Avenida Beira Rio, 468, em Ubá. Aberto de segunda a sábado, esperando por você. Souza e Filho Tintas, a escolha certa para a sua pintura. Amigo e querido comunicador, JG, JG, que nos alegra em todos os dias, é JG, JG, com seu programa animado, sempre com bom humor, seja no comércio, em casa, no carro ou na rua, ele está nas ondas com você. JG, JG, o seu locutor. Todos os dias, ao meio-dia, você tem encontro marcado com a notícia. Com a informação correta e imparcial. Muito bem, são 13 horas e 6 minutos por aqui, gente. 1 e 6 por aqui, 3531-1810. É a participação do povo a partir de agora no seu rádio, de agora até às 3h30 da tarde. 1 e 6, uma ótima tarde para todo mundo. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E vamos que vamos, fazendo a festa no seu rádio. Música, alegria e muita descontração, do jeito que você gosta. Ele está nas ondas com você. JG, JG. Cheguei, cheguei. Cheguei. Desligue. Ao vivo. JG, JG. No seu rádio ou celular. Quem tá moleque bom de lidar para tudo. Para tudo. Cheguei, cheguei. Ele está no ar. 1 e 7. JG, amigo e companheiro. Muito bom, 3531-1810. Hoje, segunda-feira, 20 de abril, 2026, 1 e 7. Clima gostoso, clima nublado por aqui, aqui no centro de Ubá, clima nublado, tá? Mas, aqui estamos, amanhã, feriado nacional, claro, teremos JG ao vivo, claro, amanhã, feriadão, mas eu vou estar por aqui ao vivaço a partir de 1 da tarde. Tamo junto! Educadora, Fundação Xavier Pereira, direção Paulo Xavier e Claudionor Cândido de Sá. Na técnica sou eu mesmo, comunicando também sou eu. Eu faço rádio na pressão, do jeito que você gosta. De agora até as 3h30, é vitamina C na parada. Só satisfação, alegria Interação. Vem comigo, hein? Bora! Ultimamente eu tô fraquinho, saudade. Chega, baixou a minha imunidade. Sem teu love, teu cheiro, teu jeito, teu tempo tá tão, tão ruim. Coração anda debilitado, só tenho remédio pra mim. O seu mozão sobreviver, precisa de vitamina C. Cê na minha vida, cê na minha cama, cê no meu ouvidinho falando que me ama. Cê de conchinha comigo, cê é tudo que eu preciso. Cê na minha vida, cê na minha cama, cê no meu ouvidinho falando que me ama. Cê de conchinha comigo, cê é tudo que eu preciso. Quando sou eu, menos é mais, aquelas coisas que a gente sabe demais. É sucesso, bebê! Vamos! Vai, Duzão! Ô, amor, ultimamente eu tô fraquinho de saudade. Ô, amor, chega pra sua minha imunidade. Sem teu love! Sem teu love, teu cheiro, teu jeito, teu tempo tá tão ruim. Coração anda debilitado, só tem um remédio pra mim. O seu Duzão sobreviver, precisa de vitamina C. É assim, ó. Cê na minha vida, cê na minha cama, cê no meu ouvidinho falando que me ama. Cê de coxinha comigo, cê é tudo que eu preciso. Cê na minha vida, cê na minha cama, essa vitamina C eu tomo todo que dia. Cê de coxinha comigo, cê é tudo que eu preciso. Vai, Recife! Cê na minha vida, cê na minha cama, o quê? Cê de conchinha. Pensa numa conchinha gostosa. Eu só preciso disso hoje no Pão do Suel. Cê na minha vida, vamos lá. Cê na minha cama, cê no meu ouvidinho falando que me ama. Cê de conchinha comigo, cê é tudo que eu preciso. Ah, bebê. Obrigado, meu Zé Mais. Pô do céu, tamo junto, meu pai. Quer ter sorte o ano inteiro? Vem pro Marte Minas, uai. A cada R$200 em compras, você concorre a um carro zero todo mês. E a vales compras de R$500 todos os dias. Lava louças líquido IP 7 litros, R$25,90. Açúcar Delta Coruripe 5 quilos, R$11,98. Linguiça pra churrasco Rivelha ou Avivar congelada quilo, R$12,98. Filé de peito de frango, Big Frango congelado quilo, R$13,98. Marte Minas, aqui sua compra dá sorte. Neste ano a chuva não deu trégua e em Ubar mudou a rotina de toda uma cidade. A resposta precisava ser imediata e foi. Não podia faltar água na torneira das famílias. Em poucas horas, equipes da Copasa já estavam nas ruas. Mais de 150 profissionais trabalhando dia e noite. Em menos de uma semana, o abastecimento foi restabelecido. A Copasa segue presente, apoiando a reconstrução de Ubar. Onde tem compromisso, tem Copasa. Governo de Minas, aqui o trem prospera. Atenção amigos e clientes, a Márcios Frios está atendendo em novo endereço e com um novo formato, Márcios Frios Express. Com a qualidade e os produtos que você já conhece, na Avenida Governador Valadares, no antigo Carne Nobre. E tem mais, a Márcios Frios Express também estará aberta aos domingos, para facilitar ainda mais o seu dia. Passe lá e confira, Avenida Governador Valadares, no antigo Carne Nobre. Ah, e aguarde, breve, a Márcios Frios da Beira Rio estará de volta. Você sabia que abril é o mês da prevenção à cegueira? Doenças como catarata, glaucoma, degeneração macular relacionada à idade são identificadas em uma consulta regular com seu oftalmologista de confiança para fazer uma avaliação, diagnóstico e tratamento. Lembre-se, abril marrom é o mês da prevenção à cegueira. Oftalmologia Dr. Marco Aurélio Barleta, cuidando de seus olhos hoje para que você veja bem no futuro. Rua 13 de Maio, 105, Sala 1004, Edifício Shopping Jardim. Telefone 3532-3847. As melhores ofertas você encontra na Drogaria América Ubaense. Confira: absorvente Dry 17,90 no Trem Senior 129,90, fraldas geriátricas Master Fral 16,90, todos os tamanhos, Forte Gerin de A a Z com ômega 90 cápsulas por R$110,90, medicamentos genéricos com até 80% de desconto. Drogaria América Ubaense, Praça da Independência, Avenida Beira Rio, ao lado da Policlínica. Já pensou em levar a sua rádio favorita para onde for? A Rádio Educadora tem um aplicativo para você. Para baixar nosso app, é só acessar sua loja de aplicativos e digitar Rádio Educadora UBA. Lá você poderá curtir o que há de melhor em nossa programação e ter a Educadora na palma da sua mão. Sintonize na melhor. Rádio Educadora 97.1 FM, a emissora da simpatia popular. Tudo bem, 1h14 por aqui, 1h14, Elias Alfaiate, aqui na Rua da Paz, número 75. Elias sabe tudo, hein? Conserta, reforma, roupas em geral. WhatsApp do Elias, 999572177. Marmoraria Marcolinos, a solução em mármores e granitos. Marmoraria Marcolinos, WhatsApp 99473710, hein? Descer o morro pra quê? Pra que descer o morro? Mercearia Alto São Domingos tem de tudo. Higiene, limpeza, cereais, conservas, gás de cozinha, água mineral, bebidas em Cala House 24 horas, é isso? Sua cerveja gelada, 24 horas por dia. Cala House, tecnologia japonesa. Aceita-se Pix, cartão de crédito ou dinheiro. Detalhe, volta troco. Cala House, dia e noite, na Rua 7, Mercearia Alto São Domingos, Mirtes e Celinho. BB Autopeças, a solução em peças para o seu carro é aqui mesmo, hein? BB Autopeças do Zezé. Amanhã, feriadão, então corre lá e aproveite para trocar o retrovisor direito do seu carro, o retrovisor interno ou o retrovisor esquerdo. Para-brisas, para-choques, latarias em geral, rodas, volantes, BB Autopeças. 3531-9350. Amanhã, Sacolão com Dé. Amanhã, terça verde premiada. Daqui a pouco, eu bato para você as ofertas de amanhã no Sacolão com Dé, hein? Comprando acima de 20, você pode ganhar R$100 em compra. Venha trabalhar na Moreira Iso. Moacir Moreira é meu parça. Chama! 9925-2975 e saiba como fazer para trabalhar na Moreira Iso. Empregão, hein? Tem almoço, tem plano de saúde, tem transporte. Moreira Iso. Óticas Precisão? Venha viver essa experiência. Desconto de até 70%. Ray-Ban a partir de R$200 no calçadão de Ubar. Óticas Precisão. E a fome bateu? Restaurante Central, comida boa, self-service sem balança todo dia. Glauber Coelho, Restaurante Central. Paulão, Marcilene, meu amigo Glauber Coelho, lá no Central, te esperando, hein? Todo dia tem comida boa. Self-service sem balança. Enquanto isso, Gabriela Rocha, Gustavo Lima, no fogo. Essa vai pra galera evangélica, hein? Tamo junto, hein? Galera do Reteté. O fogo tenta me cercar, mas não me pode consumir. Pois quando ando entre as chamas, teu amor vem me cobrir. As brasas queimam por fora, mas a alma quer te seguir. Mesmo que o mundo me negue, não deixarei de te ouvir. Mesmo no fogo eu vejo luz, teu rosto vem me refletir. Mesmo na dor teu nome é paz, meu coração quer te servir. Se as chamas tentam me calar, tua voz vem me instruir. Mesmo no fogo eu vejo luz, porque estás aqui. Não há fornalha tão forte que teu poder não vá conter. Teu espírito é vento e vida, sopro eterno do teu ser. O ouro brilha na prova, assim também minha fé. Pois o fogo não destrói, só revela o que é. Fala JG, boa tarde meu amigo. JG, depois eu quero ver uma música aí com o Roberto Carlos no dia em que eu saí de casa, hein? Mandar essa música pra minha esposa, pros meus amigos ali do Mangavinha, Maria Margarida, José Carlos, Marcílio, o Sebastião Lima. Mandar pra minha irmã aqui no Santa Bernadette, que está sempre ligado, pros meus amigos aqui da Vila Casal. Meus amigos aí do Santa Bernadette, meu amigo. Sacolão, quando é amanhã, vai abrir às 5 da manhã, vai até às 2 da tarde, hein? Um caminhão de mercadoria fresquinha para as donas de casa. Um abraço, meu amigo. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei e voltei. Devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo o meu passado iluminei. meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo, como a perguntar por onde andei. E eu falei: onde andei? Não deu para ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei para as coisas que eu deixei. Eu saber depois de tanto tempo se havia alguém à minha espera. Passos indecisos caminhei e parei. Quando vi que dois braços abertos me abraçaram como antigamente, tanto quis dizer e não falei, e chorei. Roberto, 85 anos ontem, hein? Roberto comemorou em Cachoeiro de Itapemirim. É mole? Comemorou junto com os fãs conterrâneos, né? Belo lance do Roberto, hein? Comemorou aí seus 85 ontem em Cachoeiro de Itapemirim. Tudo bem, agora 1h26, Adécio tá ligado, hein? Alô, Dores do Turvo, um abraço para Dores do Turvo. Povão aí, obrigado pelo carinho da gente. Alô Flávia, alô Maxwell, galera ligada em Dores do Turvo, esse povo é meu, né? Anjo e a esposa Leia, o casal mais temperado aí da cidade, um abraço pra vocês aí, Anjo do Tempero, tá ligado, tá? Um abraço a toda a galera aí de Dores do Turvo, tá bom? Rádio Novo Som, ligados lá, obrigado pela audiência. Deixa eu ver aqui, 3531-1810, Mário, tá ligado, hein? Fala comigo, meu vizinho, tá ligado, Mário, tá ligado, fechado comigo, hein, meu vizinho, tá, moramos no prédio, no mesmo prédio praticamente, né, Mário, moramos no mesmo prédio, Mário, meu vizinho, meu amigo, marido da Andréia, tá ligado, hein, tá ligado, trabalhando e me dando aquela carona. Obrigado, cara, obrigado. É, Mário tá ligadão, hein, ligado, fechamento comigo aí, tamo junto, obrigado, tamo junto. João de Deus, tá ligado? Condé, tá ligado, João Condé. Amanhã, João já anuncia a sua Terça Verde premiada, amanhã. Joaquim, tá ligado, hein? Lalá, ô, comadre Lalá, tá ligada? Pega leve, Lalá, pega leve. Tá ligado, hein? É a comedeira de fejuca, lá do Central. É, hein, Alzira? Tô ligado, hein? Tô ligado, gosta da fejuca lá do Restaurante Central, a Lalá. Tamo junto, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Conceição, lá do Primavera. Tamo junto. Obrigado, Concessa. É outra Concessa, tá, gente? A original ligou ontem. Essa é a Concessa 2, tá? Deixa eu ver aqui. Francis Mara, aniversariante. Parabéns, Francis Mara. Aniversário hoje, tá? É, mando pra Paré, lá do Residencial, também pra Josiane, pra Paula, pra Adriana, que trabalhou com a gente lá no Albatroz. Alô, Adriana. JG, pega a visão, hein? Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Alô, alô! Chegou a sua chance de mudar de vida com a Mineirinha da Sorte. Neste domingo, tem 50 mil reais te esperando no quarto sorteio. E não para por aí. São 5 mil reais no primeiro, 5 mil no segundo e 5 mil no terceiro sorteio, com dupla chance de ganhar. E ainda tem 10 chances de mil reais cada no Giro da Sorte. Tudo isso por apenas 10 reais. Corre e não perca essa chance de ter a sua Mineirinha da Sorte. Compre o seu título com um dos nossos revendedores ou pelo aplicativo e boa sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda o Núcleo do Câncer de Ubá, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Mineirinha da Sorte, muitos prêmios pra você. Muito bem, Fernandinho, 1h29, Fernandinho, tá ligado, hein? Mandando um abraço pro cunhado dele, é isso mesmo? É o cunhado dele? Rejuntando cerâmica agora, trabalhando lá, o Tinoco, tá? O Tonico deixou o Tinoco na mão, ele tá se virando sozinho, hein? Tá? Ô Tinoco, acaba logo com essa dupla. Chega de Tonico e Tinoco. E naquela noite... Ai, amor, de novo? Ih, amor, hoje eu não tô legal, não. Hoje e há vários meses, né? Tá com saudade dos seus 18 anos? Naquela época, era tudo 100%, né? Chegou o Stressman, um suplemento de vitaminas e minerais que vai te deixar animadão, como um garotão. Volte a viver os melhores momentos da sua vida ao lado da pessoa amada. Experimente Stressman, natural, sem contraindicações. Use Stressman. Você só encontra na Drogaria América Ubaense e nas drogarias Santa Rita. A persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Alô, Uba e região. É promoção e qualidade na Costa Madeireira. Aqui você encontra portas, janelas, ferramentas, telhas, caixonetes e madeiras para taipar com o melhor preço. Não perca tempo. WhatsApp 32-3531-0809. Estamos na Avenida Ângelo Espirandil, 1701, Mangueira Rural. O Fernandinho Madeiras te aguarda. Você sabia que seu medicamento pode ser manipulado de acordo com a prescrição médica individualizada? Na Manipula, cuidamos da sua saúde com fórmulas personalizadas, qualidade e confiança. Precisa de um medicamento manipulado? Fale com a gente. Estamos prontos para lhe atender com carinho e segurança. Visite a Manipula, na Rua Peixoto Filho, 148. Ubá, ou faça seu pedido pelo WhatsApp 32 99916-4725. Manipula, 25 anos cuidando de você. O menor preço da cidade, Barra Mas é logo aqui. Arroz Cotrisul, R$13,99. Tá muito barato, só R$13,99. Filézinho Sassami Pif Paf, 700 gramas, R$12,49. Pernil Suíno Sem Osso Frigoleste, quilo R$15,90. Assim ou paleta ou peito Free Pie, quilo R$29,80. Vem economizar, só R$29,80. Como 1,6 kg, R$19,90. Economia é logo aqui no Bahamas e Bahamas Mix. É logo aqui. Ei, hey, você aí, que possui empresa, comércio, edificações em geral. Sabia que seu imóvel precisa de AVCB? E outra, se você já tem, sabia que de 5 em 5 anos, esse AVCB precisa ser renovado? Assustou aí, não é? Mas não se preocupe, fale com o Renan Zanetti. Sou Renan Zanetti, engenheiro civil, e resolvo isso para você. Ligue 998-23-6507 e faça o seu orçamento. Renan Zanetti, engenheiro civil. Imóvel irregular, nunca mais. CREA RJ 103022-D. Ubá é uma cidade forte. E juntos, seguimos em frente. Tãozinho Motos está de volta com atendimento e pronta para receber você. Aqui você encontra motos Honda 0 km, consórcio, peças, oficina especializada e seguro para rodar com mais tranquilidade. Passe na nossa loja e conte com a nossa equipe para você seguir seu caminho. Tãozinho Motos, de volta com você. 3539-5555. Avenida Beira Rio, em Ubá, ao lado da rodoviária. Alexa, tocar Rádio Educadora 97.1 FM. Isso mesmo, queridos ouvintes. É só falar, Alexa, Rádio Educadora 97.1 FM, que você ficará por dentro de toda a nossa programação. Entrevistas, promoções, notícias, entretenimento e muita música boa. Sintonize na melhor. Rádio Educadora 97.1 FM na Alexa. É só pedir. Hora certa, 1h33. Jair Marques, tá ligado, hein? Tá ligado, Jair Marques, tá ligado. Fala comigo, meu despachante, tá ligado. Ligadão aí, meu amigo Jair. Jairzinho, é nóis, hein? Tamo junto. Fala, meu amigo JG, chegou chegando, hein? Ao vivo e a cores. Tamo junto, meu irmão. Forte abraço. Que o sucesso continue. Mande uma musiquinha legal pra nós aí curtir essa segunda-feira. Amanhã feriado e aí vai, né? Um forte abraço, meu irmão. Um abraço a todos. Valeu, Jair. Tudo bem, 1h33, 1h33 aqui, gente. 1h33, solteiro sem futuro. Raí sai a rodada. É a nova do Raí. 1h34. Amanhã feriadão, hein? Só vai dar nós amanhã aqui. Meu nome é Trampo. Sua boca na cidade e eu desejando o seu beijo. Quer me ver pagando de solteiro?